Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Ai, o lag! Ai, o lag! Tancando pra um lado, tancando pro outro! Ai, o lag! Tancando pro lado, tancando pro outro! No passinho do Todinha, quero ver o baile todo! Esse é o novo joguinho pra geral se viciar! Ele é muito maneiro e geral pode baixar! Tá nas comunidades do Steam no mundo inteiro! E geral joga em casa, na escola e no puteiro! Tá nas comunidades do Steam no mundo inteiro! Geral joga em casa, na escola e no puteiro! Mas se você é feio, a regra eu vou te ensinar! O passinho do Jotinha pra você esculachar! Ai, o lag! Tancando pro lado, tancando pro outro! No passinho do Jotinha eu quero ver o baile todo! Tancando pro lado, tancando pro outro. No passinho do Dotinha, quero ver o baile todo. No passinho do Dotinha. No passinho do Dotinha, quero ver o baile todo. No passinho do Dotinha, quero ver o baile todo. E diversão começando a sua 123ª edição. Olha só. Isso aí. Grande, de travesti, gay, pastor evangélico. Pra quem é feio e não sabe as regras, um episódio depois de Disco Ninja é um episódio random. E depois do episódio random vem o nosso episódio de reviews. Por isso, nessa semana estamos reunidos aqui para falar o que nós temos jogado. Opa. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilatus. Eu. O Mestre Splinter. Cara, eu gosto tanto desse podcast que eu tô gravando deitado numa varanda, super improvisado, iPhone, pra não deixar os ouvintes sem o podcast. Exatamente. Um homem além acima do chamado do bebê. O Senhor da Eternidade. Hoje eu tenho dois spoilers pra vocês. Um é que eu acabei de descobrir no Facebook que o Ninja Inimigo é homossexual. Uhum. E o outro é que o... Né, é, tem razão. E o outro é que o Jon Snow é filho da Lyanna Stark com o Rhaegar. Olha só. O Jon Snow não é... Ele não é filho, então, do... É, não é. Caralho, que spoiler escroto. Beleza. O Daigo! Não tem nada pra dizer, não. Falaremos disso mais tarde. Falaremos sobre isso. E é isso aí. Nessa semana nós vamos encontrar o macaco burro que vai para o reino dos corações encontrar mortos andarilhos na cavalaria e por que o demônio deve chorar. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Foram enviados para eugostdejogos@baixandejogos.com representando o episódio 122 sobre Mônica no Castelo das Coxas. Jogo que o Sr. Eternidade jogou, porque ele tinha aquele Master System rosa, né? Foi o primeiro videogame dele, inclusive. Existia Master System rosa? Existia. Ah, não finge que não sabe, não. Videogame de menina. Como é que é? Mega Drive de menina para menina. O Diego do Mega Drive lá. Isso. Era controle feminino para menina. Ah, controle feminino para menina. É, mas o Mega Drive. Drive Rosa, lá o Compact, que vinha com Mônica na memória, que é o que você tinha, né? Você finge só que não sabe o que você tá falando. Mas... Eu finge que sou macho, mas eu cobri o... Ah, mas é, isso aí é, já era conhecidamente, né, por, sabido por todos. Enfim, é isso aí. É, vamos começar aqui com o e-mail do Professor Desesperado, que diz: amigos do desespero, eu sou um tanto novo e não peguei a grande época de ouro dos 8-bits. Há um tempo, com a ajuda de uma amiga minha, chamada Tewi Naba, é um excelente nome. Porra? Pois é, é, que tinha um Master System no Ceará, também é uma informação relevante, fiquei um tempo no mundo dos 8-bits. Acabei jogando muitos jogos de Master. Não digo que era algo absurdamente divertido, mas foi bom pra passar o tempo. Eu me lembro de... Ei, como assim não era absolutamente divertido? É, enfim, é o pessoal mais novo, né? O professor desesperado aí tem 18 anos, garoto novo. É menino garoto. Menino garoto. Eu me lembro de títulos brasileiros como Castelo Rá-Tim-Bum e Ron Hex Sinistros. Entrando nesse ponto, chegamos a Mônica no Castelo do Dragão e o tal Geraldinho, que também é uma adaptação do Ted Boy, que eu nem sei se existe de fato. O jogo da Mônica era bom somente por dois pontos, pela época e pela ignorância, como bem dito pelo professor Ilapso. Foi sem dúvida uma bela jogada de marketing. Não tenho muito a concluir. Analisando um pouco a fundo, vemos que é um bom sempre desconfiar um pouco das informações oferecidas. Eu fico no Puzzle Bubble. Enfim, amigos, não esqueçam... acho que ele escreveu errado, talvez. Enfim. Não esqueçam, professor, um grande abraço do desespero e até a próxima. Até a próxima. Cara, a gente tem um monte de ouvinte professor, aparentemente. Tem, né, cara? Tem. Você é professor de verdade, mas... Pois é, mas enfim. E a gente também tem muitos ouvintes carecas, como o Carecucho. Exatamente. Que diz: dale, galera que gosta de jogos. Aqui é o Carecucho Recife. Ou, nesta época do ano, é o sífilis. É o sífilis. Faz o carnaval. Faz sentido. Tem um bloco lá em Recife chamado O Olinda, talvez, não lembro. É a Corda Defunto o nome nossa do bloco. Muito bom. Talvez seja Caruaru, na verdade. Cara, tem um brother meu que quer dizer, um brother de um brother meu, e não sou eu. que realmente pegou esse sífilis no carnaval. Mas foi ele achou a neguinha. Não foi em Recife, não, cara. Acho que foi na Paraíba. Foi algum lugar ali perto. Ah, mas João Pessoa é uma hora e meia de carro de Recife. Enfim, aí ele comeu uma neguinha lá e plá! E pans! E caraca, e acho que, não sei se é simples, talvez você jogou no ré, que o tratamento antigamente era muito bizarro, tinha que injetar uma seringa no pau do cara e... Cortar o pau fora, hein? É quase isso, né? É um bom tratamento, esse cura não é. É super efetivo. Mas enfim, o último episódio foi foda, como sempre. Joguei os jogos da Mônica até fazer um buraco na fita quando era criança. O cara gosta de se torturar, né? Pois é, né? E olha que... Não, o mais irado desse jogo é que nunca parecia o Capitão Feio, né, cara? Vocês devem ter falado sobre isso. Falamos. Mas enfim, e olha que nem tinha um Mega. Jogava na casa da vizinha. Porra, você aproveitava e comia a vizinha também, né? Gostaria de acrescentar um fato importante e relevante, cara. É importante e relevante, veja só. Claro, exatamente. Mônica não foi o único jogo que foi licenciado e adulterado no Brasil. Dentro da própria Tectoy, temos outros exemplos como o jogo do Saco Chulé. Eu lembro do jogo do Saco Chulé. Bom, né? Que é aquele do raposinho lá. Sim, Castelo Rá-Tim-Bum e o jogo da TV Colosso, que era um mod do jogo da Asterix. Esse da TV Colosso eu não me lembro. Eu jogava com aquele Gilmar. Era com Gilmar? Gilmar e a Priscila. É muito bom isso, né, cara? Porque tudo que o cara tem que fazer é um sprite. Pois é, né? Ou dois, assim, e foda-se, e taca lá. O da Mônica era isso, né? Era um sprite. Era um sprite. Acho que era tipo, era um modzinho do sprite ainda, né? É. Mas enfim, o grande motivo que levou a Tectoy a optar pela Mônica, inicialmente, foi por pura conveniência. O escritório da Tectoy em SP ficava exatamente de frente ao Maurício de Souza. Sério? Olha, você então fica ali na Lapa, né? Porque o Maurício de Souza é ali na Lapa. Olha só, cara, esses ouvintes também são cultura. São cultura. Reza a lenda que os executivos de ambos almoçavam no mesmo restaurante e a ideia surgiu naturalmente. Vamos pegar um jogo que já existe e plagiar com o sprite da Mônica. É. Que pariu, que ideia genial. Outro fato importante é que já dizia o Steve Jobs, que o cara que é inteligente cria e o cara que é gênio copia, né? Exatamente. Outro fato importante é que o jogo da Mônica sequer está no top 10 mais vendidos de Master System. Óbvio que não, né? Só vendeu no Brasil mesmo assim meia dúzia. O que me leva a perguntar como é que esse jogo chegou a ter duas continuações. Ah, cara, ele deve ter lucrado com essa merda, tenho certeza. Depois de lançar os jogos da Dentro Sim baseados em Wonder Boy, a própria Tectoy lançou os Wonder Boy no Brasil sob sua marca. Aí ele deve ter jogado e falado: Já vi isso antes. Caralho, peraí, filho, era aqui. Inclusive, tem uma revista com uma propaganda que brincava exatamente com isso. Lembro que o slogan era mais ou menos assim: se você acha que conhece o jogo, pense duas vezes. porque não faz sentido, porque os jogos eram basicamente iguais. Que legal, muito filha da puta, né, cara? Escrevi um artigo científico sobre Mônica e Super Mario Bros. Caralho, hein? É, não, e... SP Games ainda? Caralho, que filha é, o Carecucho... Ah, o Carecucho é sinistro, cara. É, Carecucho tem é aí o... Ele me passou o artigo, aí depois eu até conversei com ele pra ver se tinha lá no site da SBC. E beleza, a gente tá... Vai colocar um link aí do artigo dele, que é um artigo falando de detonando de jogos. Foi, né? Aceito na SP Game? Foi publicado em 2011. Etc. E é um artigo que ele fala de desvios, né? Casos de desvios em jogos, em particular, são uns jogos aí brasileiros. É bem legal o artigo, cara. Vale a pena dar uma olhada e ver como é que esse negócio funciona, né? É, ele fala, o caso ele conceito fala do Mario. Conceito de reuso. É, não, é porque é diferente, né? Reuso é uma coisa e Detonaman é outra coisa, mas o artigo bem legal. Detonaman. Ele fala de Mario e do Mario 2, né? Aquele Mario que é o Doki Doki Panic e o caso da Mônica. São dois estudos de casos que eles fazem, muito bom e vale a pena dar uma lida aí no artigo. Até porque essa galera, se ficar lendo porra de artigo da IGN, vai ler uma porra de um artigo científico pra ver como é que é diferente a coisa, né? Outro tem alguns que são bons. É verdade. É tu. É, já acabou, né? Então vamos lá. Cretino Matador, Belo Horizonte, Minas Gerais, professor. Ah, peraí. Por último, ele fala, continuem chutando bundas. Continuaremos chutando bundas. É, ele disse isso. Noite é sua. É, e já estamos aqui no e-mail do Cretino Matador de Belo Horizonte, Minas Gerais, que é professor de história e é funcionário público administrativo da PM. Mais um professor. Mas ele trabalha. PM, Polícia Militar? É, a Polícia Militar, ele é da PM. Ele já tinha até mandado um outro e-mail pra gente, que ele falava que ele trabalha no geoprocessamento da PM, esse ouvinte. Mandei um e-mail anterior sobre Counter-Strike, mas nem sei se ele chegou pra vocês, então vou considerar esse meu primeiro e-mail. Chegou, cara, a gente leu o seu e-mail, ele falava lá dos X3 e X4 que o pessoal da PM fazia na Lan House, até comentou que o pessoal da PM era uma merda no Counter-Strike, né? O que me deixa muito preocupado, né, cara? Foi uma beleza. E vamos lá. Cara, e essa parada de se o cara é bom no jogo FPS, o cara é bom na vida real. Tem um amigo meu que ele é viciado em FPS, ele é tipo praticamente profissional dessa merda. Aí a gente foi num evento lá, num evento ali no Rio Centro, chama LAAD, que é um evento de segurança, armamento e tal. Aí tinha um standzinho que era tiro ao alvo, né? Moleque, aí só que, porra, só tinha. No, a gente foi meio que de pirata no evento, tá ligado? Sim, a gente falou que a gente trabalhava pro exército e tal, que caralho, a gente trabalha de segurança. Quem é que acredita que você trabalha no exército, cara? E a gente ainda foi muito cara de pau, porque a gente botou no como é que é aquela porra? Crachá? A gente, eu botei Henry Fonda, ele botou Charles Bronson. E a gente foi amanhã como cast de Era Uma Vez no Oeste, mas cara, enfim. Cara, beleza, acreditar que a idade do exército é foda, né, cara? É foda, mas enfim. Não, não fiquei no exército, não, que eu trabalhava, tipo, prestava serviço pro exército. Ah, entendi. Tá, era do administrativo, sei lá. Mas, exato. Mas enfim. Aí só tinha galera da marinha, do exército, caralho, os malucos lá atirando e tal, se fudendo. Aí chegou esse moleque e ele oprimiu todo mundo, ele fez o recorde absoluto da parada. Tá me preocupando essa merda. Ou seja, se os PMs são ruins no CS, amigo, aí tem que ver isso aí, basicamente. É, bom, enfim. Manda um e-mail pra defender o podcast anterior, já que li alguns comentários, dizendo que o tema foi aleatório. Mas foi, né? Vamos, né? Mas foi aleatório pra caralho. Foi aleatório pra caralho. Cara, mesmo. Foi tipo assim, decidido, faltando 2 horas pra gente gravar. Então vamos fazer o fone. O lance é o seguinte: a gente não tem que responder a ninguém, tá ligado? Exatamente. A gente não tá prestando serviço pra ninguém. Se você não gostou, vai se fuder. É, o senhor, na verdade, só responde ao exército, que trabalha lá. Exato. Eu discordo totalmente. O tema é de importância nostálgica e foi um marco pro mercado nacional. Junto com Phantasy Star, que também merece um podcast, foi um dos primeiros jogos que eu joguei em português e foi uma emoção única. Com apenas 8 anos, eu jogava Mônica, que achava extremamente difícil, e até hoje acho um jogo com dificuldade acima da média. Que de fato é, né? E com elementos de RPG, como compra de equipamentos. Eu vi quando alguém falou da bota que dificultava, justamente o primeiro equipamento que eu comprava, risos. E confesso que até hoje eu não zerei o jogo, mas também não joguei a série depois de velho. Já Mônica Resgate, que também joguei através de locadora, era bem mais fácil de conseguir zerar. Phantasy Star eu adorava, foi o primeiro RPG que joguei, me influenciando no gosto futuro com o RPG e a fantasia. E não zerei quando criança, devido à dificuldade dos malditos labirintos e a dificuldade extra de ter que devolver para a locadora na segunda-feira. Lembro também dos clones que a Tectoy fez, absurdos, que saíram na época do Master System, TV Colosso, Asterix, o Chaves, que era um jogo do Drácula. Era o Chapolin, né, cara? Aquele Chapolin contra o Drácula. Era horrível, mas o jogo original também era um lixo, então não tinha como. Será que um dia pode ter um podcast só de Master? Pô, se o Senhor da Eternidade participar, pode ter, né? Porque ele é o cara do Master System. Tem ainda? Eu tive o Master System, sou o cara do Master System. É, de fato, né? É um bom motivo pra você ser. Eu não tive Master System, por exemplo. Eu jogava na casa do... Eu acho que eu tenho até hoje, cara. Qualquer dia desse eu vou tentar ligar ele. É, tenta ligar. Eu acho que vocês poderiam ter conversado um pouco mais sobre as fases e as experiências de cada um nos jogos. Achei que foi o que foi comentado, foi muito rápido. Mas no geral, o podcast foi muito bom, como 99% dos podcasts do Baixo Frente Soco, que eu espero ansiosamente sair todas as sextas-feiras. Todos da equipe estão de parabéns, abraço a todos, abraço pra você também, cara! Cara, quando ele fala desses 99% dos podcasts são bons, então esse 1% são tipo dois podcasts, né? Não, quais serão os podcasts que ele acha ruim? É 1%. Imersão. Pois é, não tem esse 1%. Não é mais... Ah, já sei, o pior de todos disparado foi aquele dos coadjuvantes lá. Ah, caraca, aquilo foi muito ruim, cara. Eu tenho vergonha daquilo. Aquele é deprimente. Foi muito ruim, cara. Foi muito... Esse de vilões, que é o segundo que a gente fez também, eu vou ter vergonha no futuro. É porque tá muito cedo, né, pra ter vergonha. Mas tem uns aí que são muito... Ah, nice. Não, cara... esse de vilões não foi tão ruim, não. Foi meio nas coxas, mas foi engraçadinho. É, enfim, potencial. Eu espero não ter vergonha no futuro, mas os coadjuvantes porra, eu tenho vergonha. Aquele é deprimente, eu tenho vergonha pra caralho. Mas enfim. A gente recebeu o e-mail do Pyron, aquele filho da puta, safado, escroto. E cujo desejo dele era me xingar, o filho da puta. Mas enfim. Fala, bando de funkeiros malditos que gostam de pau grande, fio terra, de levar lixo de travé pra casa da noite de jovens, dá uma raiva de diversão. O cast do Detona Ralph foi muito bom. Ó, descreveu o Detona Ralph errado, seu bosta. Errado, seu merda. É, PH, seu merda. Foi muito bom, melhor que outras merdas que tiveram por aí. Só acho que vocês peidaram pra dar nota baixa pro filme, mas foda-se. Também, eu concordo, eu não ouvi o cast, mas acho que vocês peidaram pra dar nota baixa também, seus merdas. E eu nem vi o filme, mas não gostei. E o cast da Mônica, PQP, todo FDP que viveu nos anos 80, 90 sabe da importância desse jogo. Importância desse jogo é discutível, mas tudo bem. E quanto ele rendeu de diversão e horas de discussões com Cedilha no recreio para saber como passar de certa parte, etc. Eu tô na dúvida se ele escreveu discussões com Cedilha de propósito ou se foi desintencional. Você sabe dizer, ou Ilapso? Porra, cara. Porra, você tava comendo isso, filho da puta? É, eu tô comendo, de verdade, assim. Enfim, vai tomar no cu. Agora, eu ia perguntar se esse discussões que ele escreveu com Cedilha foi de propósito ou se ele é retardado mesmo. Ah, as duas coisas. As duas coisas. Agora, só pra ajudar a te fazer aquela confusão do início do cast, é o seguinte. Quem desenvolve a série Wonder Boy é uma empresa chamada Escape. A SEGA bancou os caras pra desenvolver esse jogo para o arcade. O jogo fez sucesso e a SEGA pediu pela continuação. Então eles mudaram o nome da empresa pra Westone e lançaram o Wonder Boy em Monster Land. Porém, neste meio tempo, eles tinham feito um contrato na surdina com a Hudson pra lançar o game para o PC Engine, já que eles também tinham direito sobre a série. Mas é claro que a SEGA não aprovou. Aí, desde então, eles passaram a usar o título Adventure Island e outros subtítulos pra lançar o jogo em outras plataformas. Então, Wonder Boy é o original e que veio primeiro e só recebe este nome nas plataformas da SEGA. Enquanto nas outras plataformas, ele recebe o nome zoado ou de Adventure Island. Cara, ouvinte é cultura, né, cara? Muito a gente bom, tinha que fazer, cara, um podcast só com ouvinte. A gente pega os ouvintes e fala assim, toma aí, zonei aí, seus merdas. Boa ideia, hein? Pegar um assunto assim, caraca, aí tá, hein? Fazer uma enquete lá no Facebook pra gente escolher um tema pra gravar um podcast só com ouvinte, sem nenhum de nós aqui. É, aí... a gente fica em casa, por assim. É, aí a gente edita. O Cavaleiro Kong... Ou não, eles editam também. Eles editam. O Cavaleiro Kong apresenta, né, já que ele é o ouvinte 01, né, é a noiva do Solid. E... um abraço pro Fred. E aí os outros ouvintes participam, assim, vai ficar... Ah, não, o Max Sunday Guy tem que apresentar, vai ser muito bom. Caraca, Max cara, é isso que vai ser. Então, beleza, vamos... Max Sunday Guy. Ele vai começar o programa. Eu gosto de jogos e diversão. Caraca, vai ser muito bom. Vamos pensar nisso. Vai ser muito bom. Cara, fora que ele vai acabar substituindo o Ninja Inimigo, sabe? Ah, óbvio, mas o carisma do Max Sunday Guy é infinito. O Ninja Inimigo é tipo... É impressionante. 3. É tipo falso. Agora, seus putos, a Tectoy merece um cast solo. Ela já lançou adaptações com Sapo, Chilep, TV Colosso, Pica-Pau e etc. Um abraço, negada, e continue com o bom trabalho do Eu Gosto de Jogos de Diversão. Um abraço por trás aí, seu viado. É, tá lá em Nova Iguaçu, lá, tomando leite de pinto de travesti. E eu tô aqui comendo um creme cracker. Mas o Loop Infinito, fala galera, faz tempo que não escrevo e-mail pra Eu Gosto de Jogos de Diversão, mas tenho acompanhado o Twitch com o Ninja Inimigo e suas habilidades com o Updateanas no Metal Gear, Modern Warfare. Que é um ótimo jogo shooter. Sei que faz tempo, mas o Baixo Frente Pizza foi muito divertido. Foi legal conhecer mais algumas das pessoas por trás das vozes que nos divertem semanalmente. Além de permitir uma maior aproximação dos ouvintes da justiça. Inclusive tem que marcar um próximo já, né? Pra depois do carnaval aí. Pra março, assim, que é quando começa o ano no Brasil mesmo. Estou esperando pelo próximo evento, que com certeza será outro sucesso. como foi esse. Agora vamos ao assunto do podcast passado, que é a razão de enviar essa bagaça. Eu fui mais um dentre os citados pelo Nis Inimigo que não zeraram o Mônica no Castelo do Dragão quando menores. Fui terminá-lo só alguns anos depois, já mais velho, e esse foi exatamente um jogo que marcou uma época para muitos no Master System, mesmo que sendo como uma frustration, ou mesmo por acharem que o jogo era um trote e não era possível terminá-lo por causa da toda a porta secreta lá na última fase. Não cheguei a jogar os outros jogos da Turma da Mônica e muito menos sabia que existia uma continuação do Castelo do Dragão. O podcast foi muito divertido e vocês estão de parabéns. Mantenham a qualidade sempre. Black Onyx, um abraço. Um abraço pra você também, Lupinito, cara, muito gente fina, tava lá no baixo pra gente pizza com a gente. Grande Lagamadox, diga, diz, meus caras funkeiros. Por que vocês chamam isso de funkeiro, cara? Pô, Pyron, o Pyron começou com essa porra. O Pyron começou com essa merda, vocês fizeram tipo dois funks na vida, botaram lá e negociou a gente pra sempre. Ah, não, mas isso não é zoação, isso é elogio. O Pyron é carioca, não é? Ou tô viajando? O Pyron é carioca, pô. É um filho da puta mesmo. Meus caras funkeiros, decidi baixar o emulador de 64 e jogar Mario 64, depois que ele foi citado no Disco Ninja. Tudo ia bem no começo do jogo. Qual a música do Mario 64 vocês botaram no Disco Ninja? Só pra perguntar. Foi do mapa, talvez, provavelmente, não lembro. Não ouvi o Disco. Ah, vai tomar no... De verdade, não ouvi. Tudo ia bem no começo do jogo. Nada muito fácil, já que o Mario patinava. Mas ainda assim era legal. Mas chegou uma hora em que o jogo não me disse pra onde ir e fiquei lá correndo pela fase sem a menor direção. Como assim, cara? Esse jogo é bem intuitivo, que eu me lembro. Mas enfim. Acabei contando o final, mas percebi uma coisa. A geração atual, de 2005 a 2004 pra frente, não vai mais conseguir jogar esses jogos antigos. Pois existe um efeito retardante dos jogos atuais. Como God of War, que é extremamente linear. Isso é verdade. GTA e Assassin's Creed, que é como um Gears of War, caralho, porque eu não sei se ele quis dizer Gears of War ou God of War, mas enfim. Pois é. Que é como um Geoda... Deve ser God of War. Que é como um God of War com parkour ultra bolado. É tipo isso mesmo. Não digo que um é melhor que o outro, mas em jogos antigos ou até jogos mais novos também, vi de Cave Story Journey. É, que são... Quer dizer, Journey nem tanto, mas Cave Story é um jogo recente que é baseado em jogos antigos, mas enfim. Você precisa lembrar do que está se passando e, como na vida real, tirar as suas conclusões de que caminho deve trilhar para chegar até o final. Por exemplo, eu coloquei meu primo, que tem quase a minha idade, mas não cresceu com Mario Sonic, cresceu com jogos como Counter-Strike e Resident Evil 4. Ninguém cresce com Resident Evil 4, cara, foi mal. Para jogar Journey. E ele ficou quase 40 minutos tentando descobrir como consertar a ponte quebrada. Conclusão do dia. As próximas gerações estão ficando retardadas. Sim, boa conclusão. Abraços nas bochechas. Do seu fiel ouvinte, tudo que vocês deram ali é pinto grande, incrível, furioso. De travesti gay. E aqui, as rapidinhas, o PS Morandi protesta contra a perseguição à empresa LJN, porque ela publicou o WWF Raw, que ele jogou muito e ficou na dúvida se ele não tá nostálgico. Feito o Daigo, ele ficou tentando se convencer de que o jogo não era ruim na época. Quando o geral tomar Guaraná Jesus, que deve ser pior que xingar seu amigo. Não é, Guaraná Jesus é excelente. É excelente. O noob, o nick do cara é noob mesmo? Noob? Que noob? Foi escutar o Disco Ninja no nome de viagem. E aqui nesse Super Robot Wars que o Dario escolheu, tocou bem na hora da batalha final do Nárnia, que passava na TV do busão. Passava Nárnia na TV do busão. Era ônibus de viagem. Que busão foda. Era de viagem. Que busão foda. Eu nunca vi filme no busão. Pô, só vi aquelas propagandas de escroto. Eu vi Show de Truman no ônibus indo pra São Paulo. E eu já viajei indo pra São Paulo e não passou por. Tava eu e Goku voltando de um Anime Friends lá em São Paulo, tá passando Show de Truman, ou indo pra São Paulo, passou Show de Truman, muito bom. Cara, tu foi até São Paulo só pra ver Anime Friends, seu bosta, pra ir no Anime Friends. Eu era adolescente, não comia muita mulher na época, foda. Cara, tu merece dar uma dedada no cu. Mas enfim, eu comi mulher lá, hein. Pô, então andou bem, então valeu a pena. Mandei bem. Eu queria fazer um comentário especial sobre o caralho, como é que é o nick do viado? Yunagi, grande Yunagi, eu acho que é Yunagi. William Yunagi, ele mesmo. Se não for, foda-se, mas enfim, ele fez um joguinho ali com a galera lá da faculdade dele. Ele fez um joguinho muito maneiro no Facebook de Flash, que inicialmente o gráfico é meio ruim, mas se você se esforçar pra jogar, o joguinho é bem divertido. Chama Corra Zé Corra. Se você entrar na comunidade gay do Facebook lá do Baixo Frente Soco, você provavelmente vai achar alguma coisa a ver com essa merda. E joguem e curtam, porque é bem divertido e pá. E mais pessoas deviam fazer jogos como esses. Caraca, o senhor da Trindade falou bem de alguma coisa. O mundo tá mudando. Comandante Cobra, o seu domínio de ódio está acabando. E já que a gente está fazendo propaganda dos ouvintes, o Pyron também, ele começou a fazer um vlog que ele faz análise de jogos, é o Pyron's Lair. Eu vou colocar o link aí na postagem, porque semana passada eu esqueci de fazer isso, e tá bem legal, vejam, porque ele é nosso ouvinte e foi ele que cunhou o termo panqueiros malditos. E joguem aí o jogo do Yunagi, e se você tiver algum jogo, feito algum jogo, conhece algum amigo que fez algum jogo, manda falar com a gente, a gente vai divulgar aqui. Se tiver algum vlog, alguma merda assim também. E se você tiver... Cara, sabe o que a gente pode fazer? Se você tiver a sua banda de garagem, com seus amigos aí que tocam guitarra, não sei o quê, quiser, pode fazer um cover instrumental de alguma música de videogame e manda pra gente que a gente vai tocar aqui na leitura de e-mails. Gostou dessa? Mas se ficar bom. É, se ficar bom. É, se ficar bom. Se ficar uma merda, a gente vai tocar porra. Tradição aqui, a gente não usa o dadinho da vitória nesse episódio porque nós resolvemos fazer uma ordem de acordo com o lançamento dos jogos. Então, como sempre, o nosso amigo Mestre Splinter é o cara mais retrô, um cara que tá correndo por fora ali, contornando a galera pra pegar o que passou já assim, o cara que tem aquela opção mais barata de comprar aqueles jogos mais antigos sem deixar de comprar os mais novos pelo preço de novos pra acordar ali. É, cara, você tem que prestigiar o desenvolvedor que se esforçou pra lançar um bom jogo, né? Uhum. Então você tem que comprar ele enquanto tá novo pra jogar quando ele for velho. Exatamente. Exatamente, exatamente. Tipo Borderlands 2 que eu fiz, né? Então, com essa sua filosofia genial, Mestre Splinter, eu gostaria de perguntar pra você, o que você tem jogado? Então, só pra desmentir aí que eu só jogo jogo velho, eu tô jogando Borderlands 2, já tenho 5 horas de jogo, tá? Isso pra você considerar Borderlands 2 jogo novo, né? Tem gente que já diz que é velho. Por quê, né? Mas... Deixa eu falar, eu tenho 31 horas de jogo. Porra! É, tu é o cara. Porra, foi dizer que foi difícil chegar com um jogo pra esse episódio de reviews, porque a maioria dos jogos que eu tô jogando, eu já tava jogando no último episódio de reviews. Eu continuo jogando as mesmas merdas. League of Legends, continuo... Tempo, você ainda joga LOL? Você é tão burro que não consegue zerar a porra dos jogos, né? É, moleque, eu tô no finalzinho de Mass Effect há anos, mas eu também resolvi fazer todos os assignments, né? Eu tenho, tipo, 40 horas de jogo. Tá ligado? Se o Bial... episódio da semana que vem é sobre Mass Effect, né? É, e eu só vou falar do primeiro, porque o segundo eu não joguei ainda. Ou então você dá um lugar pra outro, amiguinho, né? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu estou morando com a Loba, que participou do podcast aí de Zelda. Enfim, tá mais complicado agora, certos dias como hoje, que eu tô improvisando um cantinho na varanda, e como eu tô morando na casa da sogrona, tá complicado, então o DS foi revivido, e com o DS vieram jogos antigos que eu tinha guardados pra quando o inverno chegasse, né? Mas enfim, por que eu dei essa introdução toda? Porque... O review da vida do Mestre Splinter aqui. Como tá a sua vida, cara? Minha vida tá muito divertida. E a jogabilidade da sua vida, tá maneira? O problema é que ela não muda, cara. Ela tá a mesma jogabilidade desde que eu me entendo por gente. Entendi. Não evolui. Tá aquela merda de Atari ainda, né? É. Mas em compensação é 3D. Os gráficos são bons, então, né, cara? É. Pô, pelo menos os gráficos. 3D sem óculos. 3D sem óculos. É igual o 3DS, mano. Se bem que o Mestre Splinter usa óculos, né? Aí é foda. Por que eu dei essa introdução toda? Porque diante de um cenário aparentemente negativo, surgiu o inesperado. Um belo dia, sentado na sala aqui de casa, minha namorada chega pra mim e fala, pô, vamos jogar o Wii? Eu falei, pô, partiu jogar o Wii, o que a gente vai jogar? E eis que a gente desenterra Donkey Kong Returns, Donkey Kong Country Returns. Eu falei, porra, Donkey Kong Country é bom, então se ele volta, ele é bom. Não, foi a minha primeira teoria, né? A teoria do canal Boomerang da televisão, né, cara? Porque tudo que é bom, volta. Tudo que é bom, é volta. Boomerang, né? Porque o Boomerang agora tá uma merda, mano. Pra minha agradável surpresa, minha teoria tava certa. O jogo me surpreendeu positivamente. Eu achei que, ao contrário de outras tentativas falhas de fazer um jogo legal do Donkey Kong no 64, no GameCube, que acabou desvirtuando, né? Ele saiu do gênero de plataforma, foi pra... Exploraram outras vertentes, a parte de ritmo e tal. Cara, acabou que o jogo é sensacional. Quem gostou de Donkey Kong Country no Super Nintendo vai se amarrar, ou já se amarrou, né? Porque é um jogo velho. No Donkey com Count Returns. Mas e... é uma moda que também tá tendo hoje em dia de fazer uma jogabilidade mais retrô pros jogos, assim. Você tem o New Super Mario Brothers, você tem o Donkey Kong Country Returns, você tem, sei lá, o Double Dragon Neon, e toda essa ondinha de... Porque tá vendendo, né? É, daqui a pouco vai virar que nem cinema, né? Não vai mais fazer filme com história original, só remake e continuação. Já tá meio assim, cara. Já é meio que assim, né? Pelo menos a gente tem acesso fácil a diferente do cinema, a gente tem acesso fácil a jogos independentes, né? Então a gente vai sempre ter inovação nessa parte, pelo menos. Ah, porque você é preguiçoso, cara. Pega um ônibus, vai ali pro Botafogo, que é aquele cinema do Sesc que só passa filme independente. Só vai naquele... Como é que é o nome daquela locadora ali na Cobal? Cavídeos. Vai lá na Cavídeos e aluga, né? É, exatamente. Eu gosto de jogos de filmes independentes. E Tokusatsu do Homem-Aranha. Mas então, cara, aí tem esse negócio retrô. O nome do estúdio que fez o jogo se chama Retro Studios. Olha só. Uau, cara! É bizarro, né? Então eles têm potencial. Eles nasceram pra fazer esse tipo de jogo. E, cara, eles pegaram a mesma ideia do Nilson, do Super Mario Bros. Pro Wii. Pegaram um jogo clássico e não quiseram inventar. Falaram, cara, vamos voltar com a jogabilidade que deu certo. Fizeram uma... Repaginaram, botaram um gráfico mais aprimorado, mas a ideia permaneceu bem fiel ao jogo original. O que me agradou bastante, tá? E eu acho que ele foi mais bem sucedido nesse remake do Donkey Kong do que o próprio New Super Mario Bros. Minha humilde opinião de merda. Uhum. Então, se retrô de verdade, tinham que ter feito a jogabilidade do Donkey Kong 1, o Jumpman e tal. Cara, por falar em jogabilidade, foi a primeira coisa que teve um impacto. A única diferença que no começo bateu forte foi a questão dos controles, né? Que você pega um jogo que jogava no controle comum do Super Nintendo, você vai jogar no joystick do Wii, você começa a ter a questão do sensor de movimento, você bate no chão, você acabou ganhando novas habilidades. Agora, por exemplo, o Donkey Kong sopra. Aí você fala, caralho, sopra. Pra que ele sopra? Pra várias coisas. Sopra? Você pode interagir. Sopra. Ele sopra. Sabe o que é soprar? Ah, sim. É isso que eu não peguei. Por que ele sopra? Pra interagir com o cenário. Você tem, às vezes, sei lá, uma flor daquela plantinha que parece algodão, tá atrás do cenário. Você abaixa, sopra. Aí só sai item. Ou então tem uma coisa que parece um helicóptero, um objeto, se sopra, ele voa e você pode subir em cima dele e pegar a carona. O soprar, como é que é? Você sacode o controle? É, na verdade, você aponta pra baixo o controle e faz um movimento pra frente, como se fosse... Como, é exatamente, fazer uma referência aqui, é exatamente como jogar a boliche, né? Você aponta pra baixo e empurra. Só que você... É muito bom no TS isso, que tem o microfonezinho lá que dava pra soprar e o escambau. Pô, com certeza. É, por mais que a maior parte dos jogos que usa o microfone DS usa de uma maneira muito forçada só pra dizer que estou usando o microfone. Mas enfim, ele ganhou essa habilidade de soprar, entre outras coisas. Ele bate no chão, você joga com dois personagens, tanto no single player quanto no multiplayer. Aliás, isso é um ponto forte do jogo, você tem a opção de jogar no multiplayer, duas pessoas ao mesmo tempo, que foi uma coisa que o Mario já tinha feito, né? E o Mario no Super Mario Bros. E essa experiência multiplayer também é bem bacana. E você, a única coisa que o pessoal, vi muita gente reclamando, e eu sou um deles, é que, pô, com tantos personagens já passaram por Donkey Kong Country, você tem o Diddy Kong, a Dixie, o bebezão que eu esqueci o nome, e tá aí. Pô, eles não botaram a opção de mudar, né? Você só pode jogar primeiro player com DK, segundo player com Diddy Kong e ponto. Você não tem... Não, você não dá pra quatro jogadores, né? É só você trocar o controle com o cara, não. Não, beleza, mas falando, você não tem outros personagens da série DK pra jogar, você não pode sair rodando com cabelo igual você fazia com a Dixie no Donkey Kong Country, claro. Por exemplo. Então, a parada voltou pro primeiro jogo, você não falou que a parada era retrô? Não, voltou. Quer dizer, botou um jetpack no Diddy Kong, né? Ele tem um jetpackzinho que faz ele dar um overing por cima das fases, né? Mas bem pouquinho, assim, só pra dar aquela esperança na hora do salto complicado. Ah, você dá um jatinho deixa só, de ser. Né? Repete aí, Dago, por favor. Você dá só um jatinho e acabou, né? Tipo, se você dá uma subidinha... Dá um peido, né? É tipo, vai lá, macaco, dá um peido. Aí você anda mais um pouquinho no pulo e consegue passar por onde antes você não conseguia. Mas não deixa de ser um ponto fraco do jogo essa coisa de terem tirado... Porque tinha dois personagens prontos, né? A Dixie e o Kid pra colocar É Kid, não é Tiny. É, e o jogo... E o Wii tem esse ponto forte, né? Dos quatro jogadores e exatamente, o Mario tinha... Exatamente. O próprio Mario no New Super Mario Bros. Você pode jogar com quatro personagens, e se nego ainda, em vez de botar Yoshi ou a princesa, botaram dois cogumelos escrotos. Genéricos, né? Nem era o Toad, nem nada. Nem assim, são genericões, milhões mesmo, mas... E o Donkey Kong não. Não era o Toad? Era um cogumelo qualquer? É, não, não tem o Toad. É um azul e um amarelo. O Toad mesmo não tá, não. Acho que eles nem têm nome, né? Eles não é, são cogumelos. Cogumelo. Blue Mushroom e o Yellow Mushroom, se tanto, pô, né? E o Donkey Kong não tem essa limitação, né? Tem personagem pra caramba. Nem o Mario tem limitação, enfim. O... Não, e fora que, porra, ele tem uma família tão grande de macaco, se você quiser inventar macaco também, é só botar um macaco lá e dar um ponto. Sei lá, lembrar até dos macacos do 64. É, tem essa, a Tiny que o Daigo falou, que é a garotinha loura também, você via que tem aquele cabelo de banana maneiro, mas não, né, fizeram essa burrada aí de não colocar o jogo pra quatro pessoas, né, deram mole. É, e agora, o jogo, ele, voltando ao que ele parece com o clássico, né, ele tem aquela mesma sistemática de você pegar as letras da palavra Kong na fase pra ganhar mais vida, você tem as vidas são os balões, os clássicos balões, você... os bons pega, velhos balões. Pega as bananas na fase, você botaram uma história que, assim, muita gente reclama, eu vi muita gente na internet reclamando que eles não botaram o K-Roll, né, você não tem o vilão não é o jacarezão, botaram uma trupe de bonecos voodoo numa ilha vulcânica que, na verdade, a ilha onde o DK mora é uma ilha vulcânica que o vulcão desperta e aparecem vários bonecos voodoo. Peraí, tu tá me falando que o cara do Banjo-Kazooie, Oka Koka Toka, ele é o vilão do Donkey Kong Returns? Não, tá mais pra uma máscara voodoo de madeira, daquelas de madeira. São várias máscaras, né, inclusive. É um conjunto, assim, né? Não, se é máscara voodoo de madeira, já me fez lembrar do Crash Bandicoot agora. Não, é pra aquele cara do World Heroes, que usava a máscara. Lembra pra mim o Strong. Ah, o Madman, boa. Warcraft. Cara, aí esses caras, eles hipnotizaram a floresta inteira. É até engraçado a primeira cena do jogo. Eles hipnotizaram a floresta inteira e escravizaram os animais pra poder pegar as bananas, roubar as bananas e jogar dentro do vulcão, né? O porquê, eu não sei, porque eu não zerei ainda. Mas eu vou descobrir. E engraçado que ele usa a mesma técnica de hipnose no DK e no Diddy Kong. E não sei porquê também. Não funciona. Aí o Donkey Kong olha pra ele e fala, tá de sacanagem. Enfia a porrada no bonequinho. Aí a primeira cena é você na casa e a casa chacoalhando e você isolando o bonequinho que tenta te hipnotizar, né? E aí você fica puto que roubaram todas as bananas da ilha e você, pô, é macaco, viciado em banana, tem que correr atrás do prejuízo. Uma coisa que muita gente reclama do jogo, mas eu particularmente adorei. Ele é muito difícil. Difícil pra caralho. Nego pegou o jogo, pesou a mão na hora de fazer o jogo. Você tem como se fosse dois coraçõezinhos, né? Se você leva duas porradas no jogo, você morre. Tchau. Então, e tem monstros que você consegue matar rolando, monstros que você consegue matar pulando em cima, você tem várias formas de matar os monstros. E, taca, cara, no barril, rola de tacar barril? Rola de tacar barril. Cara, mas morrer esse jogo, assim, é trivial pra caramba. Você entra no barril errado, pronto, estourou pra PQP e você morreu. Mas o jogo é difícil ou é frustrante? Porque tem essa diferença. É difícil. Porque, por exemplo, eu tô jogando Battletoads e chega horas que ele passa muito do limite do difícil e vira só frustrante. Vira só babaca. A parte da corrida é sem mãe. Não, a corrida do rato é foda. Corrida do rato, Não, fica uma semana nela. Passei segunda-feira. Jogando com save state, né, claro? Ah, é. Eu tava tentando usar save state sincero, de voltar a fase inteira. Mas chegou na fase do rato, aí você perdeu o saco. Eu perdi o saco, usei o save state do foda. Você tá velho pra isso, né, cara? Por isso, né, cara? Cara, eu particularmente tava achando difícil, mas difícil na dose certa. Mas eu fui procurar outros reviews na internet antes de fazer esse programa pra ver o que o pessoal tava achando. E eu vi que teve gente dizendo que a vontade de tacar o controle na parede. Inclusive, o review da IGN fala isso, né? Que ele dá uma nota 9 pro jogo e aponta como... Mas a IGN é muito arbitrária, cara. Às vezes eles falam, pô, o jogo é muito difícil e isso é ruim. Às vezes, o jogo é completamente frustrante e impossível, mas isso é bom. Não, tipo Demon Souls. Exatamente. Eu acho que eles foram até imparciais. Eles falaram da dificuldade, dizendo que isso era muito bom pro hardcore que tava querendo pegar um jogo de plataforma e realmente exercitar suas habilidades. Em compensação, podia ser uma barreira de entrada grande pro cara mais... O público mais infantil, ou um cara que joga o Wii, né, cara? Tem razão. Faz um certo sentido. Levando em consideração o público, realmente é uma coisa ruim ter uma dificuldade tão elevada. No PlayStation, acho que seria um ponto positivo, um ponto nulo. No Wii, eu acho que é um ponto negativo, saca? Agora, assim, ele é difícil também, entre aspas. Tipo, ele é difícil na medida que é frustrante você não conseguir passar de alguns lugares, mas ele tem uma coisa que eu nem sabia que tinha, que eu descobri lendo a review da IGN, que é se você morre várias vezes no mesmo ponto, depois de um certo número de vezes que você morre, aparece na tela uma opção de autoplay. Aí você dá yes e o jogo passa pra você do obstáculo. Ah, que nojo! Nossa senhora, é muito tipo, eu sou um merda. É um botão tipo, I am shit. Tem isso no L.A. Noir. Não, e pior, cara, tem isso em vários jogos, mas que pelo menos são sinceros com você, que falam... É o momento Danny Glover, I'm too old for the shit. É, tem jogos que ainda te avisam que vão fazer isso, ou te falam, vou diminuir a dificuldade. Tem jogo que simplesmente diminui a dificuldade e foda-se. Ou então ele diminui nas entrelinhas de modo que você não perceba, te dá cura infinita, essas merdas. Isso me lembrou o Ninja Gaiden 3, cara. Ninja Gaiden 3 tem isso também? É, o Ninja Gaiden 3, se você morre pelo menos umas duas vezes numa fase, o jogo te pergunta o caminho do ninja. Ah, não, desde o... Assim, o caminho do ninja é tortuoso. Você deseja jogar Crazy Mode? Isso tem desde o 1, mas isso tudo bem. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é ele passar da parada pra você, tipo, tchau. Ah, sim, sim. Não, não, deixa eu fazer que você não tá sabendo. É. Não, tá muito ruim dar aqui o controle, sacou? Então, resumindo, assim, já falei demais, a produção tá dizendo que meu tempo tá acabando. O que eu queria dizer é que, porra, o jogo pega aquelas partes clássicas do Donkey Kong, de pegar o rinoceronte, sair quebrando a porra toda, de sair pulando em barril, ficar tacando barril nos inimigos e colecionando a palavra Kong nos lugares mais obscuros possíveis. Cada espaço tem algum segredo, é um jogo que chega a ser irritante nesse ponto, mas é Donkey Kong é isso. E, cara, o jogo me surpreendeu bastante, é a retomada do clássico. E, cara, é isso, é difícil, mas quem se esforçar joga. E agora, o modo time trial, que você pode fazer depois que você passa uma fase, ele é sem mãe. Que o pessoal mais fala, né? Pra ganhar a medalha de ouro, você não pode errar um passo. Enfim, o jogo é bom, quem puder joga, e é isso aí. Cara, se você gostou de Rayman Origins e New Super Mario Brothers e não conhece o que é um Country Returns, dá uma testadinha aí. É, e use nossos comentários aí no site pra dizer se devemos fazer um episódio sobre Donkey Kong. É verdade, né? Sim. Respondam, digam que sim. Ah, o Cavaleiro Kong vai fazer logo, né? Vai chorar. Kong Knight. Então é isso aí. Ah, vai, nem é tão retrô assim. Muito bom, muito bom. Hypocrite. You are the one who has made your heart a prison. You again? What are you talking about? Even if you are not the prisoner. Huh? My heart's a prison? Vamos dar procedimento aqui à nossa ordem cronológica. Procedimento ou prosseguimento? Ou os não dois. Sei. Ou ambos, né? Fica aí. Vamos... Ah, o Taigo, responde. Você vamos quer, prosseguir ele... com o procedimento. Vamos andar pra. Vamos andar andando. Vamos andar andando. Responda a pergunta, ninja inimigo. O que você tem jogado? Excelente, Lapso. Meu amigo Lapso, meus amigos do podcast aqui, meus amigos ouvintes, recentemente, nosso grande amigo Brooks adquiriu um Nintendo 3DS, né? Eu não sei, cara. Você tá perguntando pra mim por quê? Porque você gosta desse brinquedinho. Brincadinho. Aí, uma pergunta. Era um grande amigo, né, cara? É. Grande uma pergunta. Amigo, dá pra ver pornografia no 3DS? Acho que dá. Dá. Sabe o que você pode fazer, cara? Você pode tirar foto. Pode tirar fotos de pornográficas em 3D e ver depois. É verdade. É. Dá pra fazer isso? Dá pra você isso, tirar é foto. Bem, isso tem potencial. Dá pra você tirar foto em 3D. Então, tipo, você vê aquele peitão assim, e tu tira aquela foto em 3D, você vê, tipo, boobs em 3D. Será que dá dor de cabeça na cabeça do pau? Tetão atômico. Nosso grande amigo Brooks adquiriu, né, um Nintendo 3DS, mas apesar de eu ter jogado vários jogos de Nintendo DS, PSP, Game Boy Advance, a porra de Pokémon, etc, eu nunca fui um mega entusiasta de portáteis. Mas... Não, só compra, tipo, todos os portáteis do universo até hoje. Pois é. Falou o cara que tem PSP e DS. Mas é engraçado porque eu joguei, mas eu não tem nenhum jogo de, meu Deus, meu jogo, coração. Mas... Não, só, tipo, uns 20 mil Kingdom Hearts, uns 32 Final Fantasy aleatórios. Esse é o problema do Kingdom Hearts. Eu falarei sobre isso. Falaremos sobre isso, mas... Sabe que o Kingdom Hearts virou franquia de portátil, né? Virou franquia de portátil. Puta que pariu. Porque assim... Aliás, isso acontece com muitos jogos ruins atualmente. Eu sabia que alguém ia usar essa. Em 2012, a nossa tão amada Square Enix comemorava os 10 anos de aniversário da sua franquia mais amada e odiada por muitos, né, senhora Trindade? O action RPG que faz um mashup maluco e bolado de mundos da Disney e Final Fantasy chamado Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. E em ritmo de comemoração, a Square Enix lançou um novo jogo dessa franquia pro Nintendo 3DS, chamado Kingdom Hearts Dream Drop Distance, que é um trocaralho do cadilho muito interessante pro nome Kingdom Hearts 3D. Muito interessante! Maravilha. Desculpa, fala pra danalho. Kingdom Hearts, a gente tem que fazer um Dream Drop Daigo também. Ah, meu caralho, o que tem a ver com essa porra? Tudo. Claro que tem, claro que tem. Você me vê batendo os outros com a chave gigante? Pô, se eu te desse uma chave gigante, como você vai usar pra bater nas pessoas, Daigo? Ah, eu uso tudo pra bater nas pessoas. Qual é o seu ponto? Exatamente. Bem, felizmente, assim como eu, o Brooks é um grande fã da franquia Kingdom Hearts. E logo ele comprou o joguinho, né? E como bom amigo foda que ele falou assim: amigo, eu tô jogando os jogos no Wii aqui ainda, então se tu quiser, eu te empresto meu 3DS e o Kingdom Hearts antes de eu jogar mesmo. Toma, me deu na minha mão. Aí ele falou assim: assim tu já pode jogar e ficar livre desse fato. Mentira. É porque ele queria jogar o World Ends with You primeiro. Mentira. Inclusive, nossa amizade não. Inclusive ele falou assim pra mim: mas o teu save é o save 2, tá bom? Então, muito obrigado, Brooks. Agora eu posso fazer aqui pra vocês um review de Kingdom Hearts 3D. Kingdom Hearts. Ninguém reparou nisso, tá falando errado. Só eu que entendi. Pra quem não sabe, tá dando mole, essa série teve dois jogos principais, né? Que é o Kingdom Hearts 1 e 2 pra PS2. E mais 5 joguinhos de portátil, né, mãe? Teve um pra Game Boy Advance, 2 pra Nintendo DS, 1 pra PSP e 1 pra 3DS. Ou seja, se tu quer jogar a porra toda, tu tem que ser o mestre dos portáteis. Ou seja, você pra... Essa porra já tem mais portátil que Angry Birds, né? É tipo isso. Não, mas se você for analisar friamente, não é questão de que são dois jogos principais. Dois saíram pra console, né? Então, assim, a gente tende a considerar a principal. Mas o Chain of Memories, ele é a continuação do primeiro. Não, mas tanto todos eles se passam em pontos ou no meio, ou antes, ou depois dos dois jogos. Eles são exatamente sempre intercalados. Ah, genial. Bom, que bom que o tempo é ou antes, ou durante, ou relevante, depois dos jogos. Não, mas às vezes podia ser um spin-off. Tem vários jogos de DS, de portátil, assim, que são spin-offs que se passam em realidades paralelas e que não passam na mesma linha temporal. E que se você não jogar, foda-se a história. Você pode muito bem jogar o 2 e o 3 sem ter jogado os do DS ou do PSP. No Kingdom Hearts, não. Kingdom Hearts, tu tá fudido se tu pular todos eles, porque tu não vai entender mais porra nenhuma. Ah, mas isso de manter a mesma linha temporal e ser dispensável acontece no Assassin's Creed. Se você joga o Assassin's Creed do DS, ele é um prequel do Assassin's Creed, mas você, foda-se, você pode ficar sem jogar. É, mas é tipo assim, você conhece o Brotherhood e o Revelations? Eles são, tipo, dois spin-offzinhos, continuações da história do 2, assim, é legal você jogar pra entender a história. Se você pular eles, tu tá fudido. Os jogos de portáteis são tipo o Brotherhood e o Revelations. Só que pra portáteis. Eles são muito importantes pra você entender a história toda. Eu lembro que eu joguei o 2 sem ter jogado de GBA e eu ficava viajando foda nas paradas. Não entendia nada. Tipo, o maluco tá dormindo? Por quê? Que porra é essa? Tem que acordar o protagonista, cara? Caraca, o Patrono tá sem calça. Por quê? Foi mais ou menos isso. Eu comecei o único que eu joguei, na verdade, foi o Chain of Memories pra Game Boy. Inclusive, depois eu comprei o cartucho até. E tem coisas assim que eu falei, foda-se. Because fuck you. Não tinha jogado o primeiro, entendeu? Uhum. Nem tinha PlayStation 2 na época. E aí, não entendi porra nenhuma e foda-se. Fui jogando assim mesmo. É, e aí, acho que é por isso que essa franquia, ela acabou que ficou, o Kingdom Hearts como um todo, ficou meio perdido aí por causa dessa bagunça de plataforma, né? Que a Square nunca se decidiu pra que ia lançar. Lançou pra todo mundo essa porra, né? E cada jogo só sai pra uma porra de uma plataforma. Ela lançou pra Microsoft. Ela lançou pra quem quisesse comprar, né, cara? Essa é a verdade. Tem nada... É justo. O Kingdom Hearts 3 vai ser exclusivo pra Xbox 720. Caralho, pior que se bobear é uma porra dessa. Cara, na verdade, Kingdom Hearts tem, o estúdio tem um contrato com o varejo de videogame, cara. Fala, eu vou fazer vender muito console. Mas então, fale-nos de Dream Drop Motherfucker Distance Daigo Debs aí. Então, Dream Daigo Drop Motherfucker 3D Kingdom Hearts não é diferente desses outros jogos de portátil. Ele é importante pra história, sim. Ele é importante pra história. E eu acho que ele é um dos mais importantes, porque se você parar pra considerar todos os jogos, jogos, muitos deles eram, tipo, sequências diretas do 2 e que não adicionaram... Um deles, que é o Coded e o Recoded, que foi... Nossa. O Coded foi feito pra celular. E o Recoded... Rodado e reencodado. É, o Recoded foi, tipo, a versão do celular pra DS. Esse Coded, ele é, tipo, mega dispensável. Tem só uma coisinha. Tem, tipo, 30 segundos de cutscene que são importantes, você pode ver no YouTube pra história. Só que os outros é muito importante. O do PSP, ele conta a história antes do 1. O do GBA, ele conta entre o 1 e o 2. E o do DS, ele também conta entre o 1 e o 2. Então você não tinha muita coisa depois do 2. O 3D, ele é direto depois do 2. E é muito importante, porque no Recoded, o Mickey lá descobre uma paradinha que tinha que descobrir e fala, vai dar merda isso aqui. Chama... Não foi assim que ele falou. Vai dar merda isso aqui. Busca Mickey. Aí ele fala, chama a galera aí, porque vai dar merda. Aí, no 3D, é o último jogo da franquia, o último jogo da série, cronologicamente falando. Então, ele não é um jogo que você começa pra jogar por ele, porque ele parte do pressuposto que você jogou todos os outros e você sabe a história toda. Então, tu tem a puta de uma bagagem fodida. O jogo tem referência pro jogo do DS, pro jogo do PlayStation, pro jogo do Game Boy, pro jogo do PSP. Aí tu fica, caralho, que porra! Vem um disclaimer no jogo, né? Para uma melhor experiência, jogue os jogos de PlayStation 2, PSP, GBA e DS. Caso não tenha esses consoles, compre. Pois é, e a história já tá muito beginner friendly. Que qualquer coisinha que eu vier falar aqui já é um puto spoiler. Então eu vou tentar manter um review da história aqui rapidinho, bem superficial. Que tipo, tem os dois protagonistas. Eu tenho um protagonista, que é o Sora, e o melhor amigo, meio vilão do primeiro jogo, que depois vira do bem e entra pra sua trupe, que é o Rico. E esse jogo você joga com os dois, intercalando entre um e o outro o tempo todo, pra fazer a Mark of Mastery, pra virar um Keyblade Master. Você tá fazendo, tipo, o trial pra virar um mestre da espada da chave, boladona. Não, mestre chaveiro, cara, mestre não fala chaveiro, errado. Exato. Não, cara, eu não sabia dessa porra toda, dessa roupagem do mestre chaveiro. Eu tinha visto a porra da chave em várias fotos e vídeos, mas não sabia que tinha toda uma tradição da espada chave. É tipo uma ordem dos cavaleiros bolados da espada chave. To make a long story short. Aí, entendi. Só existem dois mestres hoje no universo, e eles iam fazer o teste pra ver quem ia, se eles conseguiam ser o próximo, né? Não vou falar se eles passam ou não passam, foda-se, joga o jogo. Mas é importante falar que eles passam por esse teste indo para mundos que estão adormecidos, porque na história do Kingdom Hearts, você passa por vários mundos que romperam as ligações entre os... deu merda nos mundos, então do nada começaram a ter ligações entre vários mundos. Então você passa a viajar entre vários mundos, assim. Então por isso que tu vai parar no mundo do Final Fantasy, do nada tu tá no mundo da Pequena Sereia, aí do nada tu tá no mundo do Aladdin, do nada tu tá no mundo do World Ends With You, no 3D. Eles não botaram o mundo do X-Men nem o mundo do Star Wars, ainda não? Ainda não. Mas se demorar exemplo... muito pra sair o próximo Kingdom Hearts, vai ter mundo do G.I. Joe também, porque essa compra da Hasbro vai acabar saindo no meio tempo. Ah, meu caralho, não fala isso não. Ai, meu cu. Mas é legal falar isso, porque as pessoas acham que Disney só tá botando os desenhos da imagem dela. Não, no Kingdom Hearts 2 e no Kingdom Hearts 3D, você vai no mundo do Tron, com os personagens muito bem feitos, com licenças pra fazer o rosto dos atores. Então... Que merda. Os da Pixar não tem, né, cara? Isso que é uma pena, né? As coisas que são da Pixar não tem ainda, né? Pois é, não sei. E é capaz de não ter, né? Provavelmente, por isso até que Marvel e Lucas nunca vai aparecer, provavelmente, porque eles só usam o que é estritamente Disney. Por quê? Talvez os enrolados apareçam, pode ser que apareçam enrolados aí. Aí se dublarem em português, vão ter que chamar o Luciano Huck de novo. Não! Vai aparecer Detona Ralph, né, cara? Detona Ralph pode aparecer, é verdade. Ah, se for com o neto do Silvio Santos, tudo bem. Bem, a história é bem simples. Existem esses mundos que deu merda e todos ficaram ligados, então você tem que ir de mundo em mundo na série Kingdom Hearts, lacrando os mundos de novo, com a sua espada chave maluca. E no Kingdom Hearts 3D, não são bem mundos, mas são mundos que estão adormecidos. Então rola uma parada meio Inception, que você tem que adormecer, entrar nos sonhos dos mundos e trancar os mundos pelos sonhos deles. Rola umas outras camadas de viagem aí, mas beleza. Não vou me aprofundar muito não, que tem também... É isso, se o jogo fosse do cara do Metal Gear Solid, ou se fosse do Goichi Suda, fodeu. Ia ser uma zona, caraca, meu irmão. Ia ser todo errado a parada. Além de você passar por vários mundos clássicos da Disney, como o mundo do Tron, o mundo do Coco Notre Dame, o próprio mundo do Fantasia, aquele musical da Disney bem legal, que tem o Mickey... E até Dumbo, já teve Dumbo na série? Não, não teve ainda. Pô, que vacilo, aquela do Elefante Rosa, tá ligado? E o Bambi? O mundo do Bambi ia ser maneiro, porra, enfiar a espada lá no Bambi. Ei, olha isso. Mas... E a chave no cu do Bambi. Cara, acho que o Team of Memories tem o Dumbo. Tem? Será? Não, mas ele deve ser Sun. Eu acho que é, ele é cartinha. Acho que não tem mundo dele, não. Tem, tem várias invocações de mundos que não tem. Você pode invocar. Ele é Samu, ele é um GF. Exatamente. E o mundo de Final Fantasy, entre gordas aspas, que nós temos no Dream Drop Distance, é o mundo de World Ends With You, que é um jogo pra DS, que, modéstia à parte, é o meu preferido do DS, que é da Square Enix. Não tem nenhum personagem de Final Fantasy, não é Final Fantasy, mas eles falaram, foda-se, é tipo Final Fantasy. Aí botaram os personagens lá. E... pra você ver a moral com que Final Fantasy está atualmente, né? Muita moral. Muita moral. Enfim, sem dar muito spoiler aqui da história, terminando a história aqui, é só isso, você parte por lá, mas você encontra vários personagens importantes, várias revelações importantes. É um jogo que ele aduba o terreno pro... É, o jogo aduba o terreno, é uma merda, né? Você tava marcando essa piada já, né? Ele prepara o terreno pro Kingdom Hearts 3. É um jogo quando você termina e fala, pronto, fudeu, veio Kingdom Hearts 3. É isso. O jogo termina com Kingdom Hearts 3, tá chegando aí. Pronto, acabou, chora. To be continued? Não, porra, todo jogo do Kingdom Hearts é quase um to be continued. Ele termina, tem um final, aí tem o final secreto que você tem que jogar que nem um filho da puta pra liberar. Também conhecido como final do YouTube. Aí você, no final secreto, tem sempre um ganchinho pra um outro. Explica algumas coisas, dá mais algumas dúvidas e tal. No Kingdom Hearts 3D, ele tem o finalzinho dele lá, mas é tipo, termina o Mark of Mastery. Eles veem lá se eles viram ou não os mestres da Keyblade e ponto. Aí, depois, no final secreto, mostra lá. Mas agora que rolou isso aqui, vai rolar isso aqui, tá ligado? Pra quem não sabe, tá dando mole, a jogabilidade do Kingdom Hearts 3D é muito parecida, se não igual à maioria dos outros Kingdom Hearts. É um action RPG em que você pula, bate, manda magia, sem ser turno, é completamente action. Eu acho que é a melhor jogabilidade de RPG que a gente tem hoje em dia, na minha opinião, óbvio, minha opinião de merda. Eu gosto muito de jogos de ação, gosto muito de jogos de RPG, então essa combinação pra mim foi explosiva e eu acho a jogabilidade bem divertida. O que eu não gostei nesse jogo é que normalmente você tem um time, né? Por mais que as pessoas falem, mas seu time é o Pateta e o Donald. Pateta e Donald são... excelente time. São personagens excelente maneiros, time. Hein? Personagens maneiros. Nesse jogo, você joga sozinho, ou com o Sora, ou com o Rico, variando em tempo. Você, tipo, tem um... você acorda e você vai jogando durante o tempo, tipo, sei lá, 10 minutos. Você tem 10 minutos corridos pra jogar, e no final de 10 minutos, seu personagem cai no sono de novo, e você... e o Rico acorda. E vai intercalando. Você tem 10 minutos entre um e outro, entre um e outro, entre um e outro. E isso é maneiro. Só que você não tem uma party, assim, com personagens. Você tem um lance meio de Pokémon. Você encontra inimigos, aí você meio que pode capturar os inimigos pra usar e treinar e lutar com vocês, que são os Dream Eaters. Aí você tem os Dream Eaters bons e os Dream Eaters maus. Os Comensais Onis. São os Comensais, puta, exatamente. Eu gastei. Ah, moleque. E tem uma parada meio Tamagotchi também, que você pode entrar no modinho de lá de ficar criando bichinho, dando comida, Nintendogs, que eu não joguei um minuto dessa porra, foda-se. Mentira. Não, tô falando, não tenho paciência essa porra não. Eu joguei Nintendogs. Nintendogs eu joguei. Essa porra no Game Wars eu joguei não. Os gráficos estão surpreendentemente bons. 3DS me surpreendeu positivamente com seu poder gráfico. Eu joguei essa... O 358/2, que é o jogo do DS, tem gráficos mais ou menos. Pra um DS tem um gráfico do cacete, mas é um gráfico mais ou menos. Quando tu joga o Birth by Sleep, que é o do PSP, fala, caralho, isso é que é gráfico. Bonito pra caralho. Eu já fiz um review de Birth by Sleep, do PSP. Tem um gráfico animal, parece PlayStation 2. É melhor que o PlayStation 2 até. Ah, tem um gráfico animal, vírgula. Parece PlayStation 2, é meio forçado. Ah, mas pra um portátil, porra? Pro portátil, meu irmão? Isso é animal. É, hoje em dia... Ah, não, peraí, vamos também ser sinceros. O PlayStation já tem 13 anos, pô. Um portátil hoje em dia... O seu telefone, o telefone que cada um de vocês tem aí, tem mais poder de processamento do que o computador que vocês tinham há 13 anos, né? Processar. Então é... Sim, é mais ou menos a mesma lógica. Pode. O PlayStation 2 ainda tem gráficos bem surpreendentes, cara. Você joga um jogo no PlayStation 2, você fica bem... Alguns jogos, talvez. A maioria não. A maioria é feio pra caralho, mas tem os jogos que são lindos. Tipo, sei lá, Shadow of the Colossus. Ah, Shadow of the Colossus é uma outra beleza que não vamos entrar pra discutir aqui. O Kingdom Hearts é do 3DS, ele tem um gráfico um pouquinho melhor que o do PSP. Talvez, não sei dizer ainda. Eu acho que tem um pouquinho melhor. Só que ele tem o lance do 3D, né? Você pode jogar em três dimensões. Então, vou finalmente dar minha opinião, Mesh Splitter, sobre esse negócio 3D, que é um saco. Porque Kingdom Hearts não é um joguinho que tu joga tranquilo, não é um jogo fácil, é um jogo difícil. O Ilapso viu eu lutando contra o chefão final lá muito tempo, morrendo, que nem um filho da puta pra matar aquele cara. Aí, se você joga um jogo de ação, que você tem que apertar vários botões, ficar andando de lado pro outro, apertar LR, pular blá, blá, blá, blá, blá. E você joga em 3D, a tela vai ficar balançando. E como a tela vai ficar balançando, você vai perder o foco do 3D o tempo todo. Então, qual é a conclusão? Eu só via 3D quando eu tava em cutscene. O resto desligava 3D. Ah, mas isso é padrão demais, pô. Ah, cara, eu não sei lá, eu tenho que jogar pra ver. Porque os jogos que eu joguei no 3DS, cara, até os mais movimentados, eu nunca tive essa dificuldade de deixar a tela parada numa posição onde eu conseguisse enxergar o 3D. Eu acho que você deve estar com Parkinson, alguma coisa que te impede, cara. Parkinson, pode ser. Ele joga se masturbando. Cada um joga assim, é isso. É, não, nos inimigos joga sacudindo a porra do 3DS, cara. É bizarro, é assustador a parada. Parece que você vai tacar longe, assim. Mas eu também, quando eu peguei esse jogo pra jogar um pouquinho, a primeira coisa que eu fiz foi desligar o 3D. No Zelda eu não fiz isso. No Zelda, no Ocarina eu joguei com 3D ligado, assim, achei legal. Mas não que o 3D do jogo esteja ruim, mas eu acho que, como o próprio videogame e a tela fazem parte do seu controle, da sua interface de jogo, você costuma balançar muito aquele negócio. E é fácil perder o foco. Então, você costuma balançar muito aquele negócio e é fácil perder o foco. Exatamente. É maravilha. Com essa frase eu termino meu review. Joguem Kingdom Hearts 3D e foda-se. Kingdom Hearts. Joguem Kingdom Hearts 2D, né? Dream Drop. Esquece o terceiro porque... É, você não tem distância, né? Não esquece tem o dive, distância. Né? Só em 2D. De novo eu. Então vamos lá pro próximo. É o Daigo, puxa aí então. Você queria puxar? Puxa aqui então, Daigo. Puxa meu dedo. Solta aquela névoa de fogo. Pois muito bem, crianças. Continuando os procedimentos da noite, vamos ao senhor Ilapso. Senhor Ilapso, o que o senhor tem jogado? Eu tenho muito mais do que jogado. Eu tenho andado entre aqueles que já não vivem mais. Olha. The Walking Dead. Eu pensei que você ia falar, pô, eu não tô jogando, eu tô dando show. Pois não, é, né? Eu pensei que ele ia falar, eu não tô jogando, eu tô assistindo esse jogo. Não, é porque eu acabei de jogar o To The Moon, então nada supera aquilo, mesmo que... É verdade. Nada supera aquilo. É, ano passado, a Telltale, a empresa aí que tá virando um grande player aí do mercado, tá começando a aparecer, os caras são bons. Erraram uma vez só, pra mim, pelo menos, que o Jurassic Park eu achei um cocô. Mas ano passado lançaram, acho que o quinto jogo dele, quarto ou quinto jogo deles, pelo menos desses novos jogos, que foi o The Walking Dead, que é uma franquia de quadrinhos, já de muitos anos, que tá agora absurdamente famosa aí, porque todo mundo tá vendo a série de televisão. Exato. Mas por acaso, em verdade, esse jogo, ele toma por base os quadrinhos, né? E em detalhes é que você percebe isso, mas toma por base os quadrinhos. É um jogo de adventure, né? essa nova tentativa de reviver os adventures, que até o Telltale vem fazendo muito bem. Eu joguei o De Volta para o Futuro deles e achei espetacular o jogo. É uma homenagem incrível aos filmes, em todos os aspectos, desde ter trazido os atores para dublar, né, os que foram possíveis, né, no caso o Christopher Lloyd, até o roteiro, tudo um respeito absurdo. Peraí, o Michael com esse... Fox bugou porque ele tava tremendo muito. Pois é, ele ficou nervoso, né, que merda. Mas a voz do Michael Fox é muito parecida. É, o cara que dubla o Martin nesse jogo é fantástico, parece que você tá ouvindo o Michael J. Fox falando mesmo. E agora com Walking Dead não foi diferente, né? Mas deixa eu só te fazer botar minha opinião rapidinho em relação ao Back to the Future. Eu joguei o Back to the Future e joguei o Walking Dead. Eu não consegui gostar tanto do De Volta ao Futuro, por mais que eu queria muito, porque é uma trilogia de filmes que eu amo de paixão. O jogo De Volta ao Futuro eu não consegui gostar tanto. Eu joguei um pouquinho, joguei o episódio 2 e não consegui jogar muito pra frente. Walking Dead eu joguei... Porque o Walking Dead ele tem uma facilidade bem maior de te colocar dentro do jogo do que o De Volta pro Futuro. você não fica tenso em um momento jogando de Volta pro Futuro. E eu acho que a jogabilidade do Walking Dead é bem melhor também. Eu achei que estavam iguais, né? Realmente, eu joguei o De Volta pro Futuro no videogame e o Walking Dead joguei no computador, mas dadas essas diferenças de ter mouse ou ter o stick do DualShock, eu achei até parecidas, tanto nas falhas quanto nos acertos. Mas esse, voltando ao Walking Dead, ele se passa lá no mesmo universo onde estão os quadrinhos, que é a mesma ambientação também que foi utilizada na série. Você começa o jogo dentro de uma viatura de polícia. Então ali fica subentendido que o seu protagonista, que é o Lee Everett, que é um ex-professor de história da Universidade da Geórgia, tá sendo preso, aparentemente, por algum motivo, e isso vai ser somente explicado depois. E com 2 ou 3 minutos de jogo, você tem ali um primeiro diálogo dentro do próprio carro de polícia com um policial que tá dirigindo, e aí você é imediatamente lançado a esse universo do Walking Dead com a infestação dos mortos-vivos, os zumbis, no caso, etc. E a partir daí é que se dá a narrativa desse jogo. Sabe uma coisa que eu acho muito maneira nessa cena? É que o jogo, ele é interativo e tem umas coisas que você tem, opções que você tem tempo pra fazer enquanto a coisa tá acontecendo. Se tu perder, quase perdeu. Todos. Tem uma cena que quando o carro vai bater, o carro tá indo, aí você tem a opção de apertar os botões, que é tipo, what the fuck? Motherfucker! Uou! Cuidado, caralho, puta merda e silêncio. Exatamente. Isso é um fato interessante também. Você quase sempre tem a opção de não falar nada, de ficar quieto. Que é a opção default, porque toda opção você tem um tempo pra tomar ela. Se o tempo esgota, a opção default é silêncio. É o silêncio. Quando se você usa silêncio a primeira vez, aparece no cantinho assim, silêncio é sempre uma opção válida. E assim que ele é lançado de imediato a esse mundo com a infestação acontecendo, isso é narrado de uma forma interessante, porque você tá indo na autoestrada, a viatura da polícia, e você não vê ninguém indo na sua direção, só um monte de carro de polícia, bombeiro, indo na direção contrária. Helicóptero passa voando, indo na direção de, supostamente, direção de Atlanta, né? Do centro de Atlanta. E quando você é jogado lá o carro bate, etc., vai parar no meio do matagal no subúrbio lá de Atlanta, você logo encontra uma outra personagem, que é uma menina, é a Clementine, ela tá na capa do jogo, etc. E o jogo, ele é basicamente fundamentado na relação que você vai ter com os outros personagens, é claro, mas sobretudo a relação que você vai ter com essa menina. É uma garotinha de 8 anos que o cara se vê ali tacado perto dessa garota e ele decide cuidar da menina, porque ele encontra a menina sozinha. E você sempre tem a opção de cuidar da menina ou não. É claro que o jogo sempre tenta forçar com roteirismo mesmo, às vezes, se necessário, você cuidar da menina de alguma forma, ou você não largar ela, você não pode abandonar ela. Uhum. Mas você tem uma série de opções em que você pode muito perto de cagar pra garota mesmo. Tem coisas tipo fazer alguma coisa meio violenta na frente dela, você às vezes quer matar alguém e você se sente meio assim, pô, não vou matar na frente dela, né? Exatamente. Fazer algo extremamente grosseiro e violento na frente da coitada da menina. É. Uhum. Exatamente. Assim como a série de quadrinhos e a série de televisão, é um jogo que toma por fundamento essa coisa da relação que você tem, né, a necessidade de sobreviver e como você começa a interagir com as outras pessoas em função disso. Uhum. Porque, de fato, a merda aconteceu. Então, assim, morto todo mundo já tá naquela situação. Uhum. Né? E aí é como você vai se fazer pra se manter vivo e quem você vai escolher pra manter do seu lado. É uma situação em que você tem que confiar absolutamente nas pessoas. E eu disse que toma por base os quadrinhos, porque há personagens... Você confia em pessoas, sendo que as pessoas são um bot do computador. Porque eu confio nos computadores, eu confio nas máquinas. Ah, deixa o Skynet ouvir isso. Não, já passou a data dele já, foi 97, já não vieram. Verdade. Olha, tá safe já. Olha o 3, tem personagens dos quadrinhos que aparecem no jogo e eles estão com o design dos quadrinhos, não da série de TV. Sério? Então, quem aparece? Dois personagens. Não, é spoiler, né, cara? É spoiler. Mas... Ah, tá. Eu tô pra jogar ele no jogo. Dá uma olhada aí, você vai sacar quem são. E esses dois, eles estão com o design dos quadrinhos, né? Não da série. Então o pessoal que... Até pelo gráfico, do estilo gráfico do jogo, dá pra você ver que eles estão pegando mais dos quadrinhos do que... Exatamente. E tem uma outra coisa muito interessante, que você não paga direitos de imagem dos atores também, se fizer isso. Pois é. Mas até aí, né, a Marvel, quando fez o Nick Fury Ultimate, usou a cara do Samuel L. Jackson, nunca pagou nada, e o máximo que aconteceu foi colocar ele pra fazer o filme, anos depois. Uh-huh. O pessoal que vem da série de televisão talvez estranhe isso, mas, enfim, é besteira, não vai acontecer nada. Talvez sentir uma pena é que não chamaram os atores da série pra dublar, né? Isso acho que ficaria mais legal, mas não... Caguei. Mas eu tenho uma pergunta pra você, Lápis. Eu que sou um cara que caga o balde pra série. Eu vi a primeira temporada e aí comecei a segunda, achei meio chato e abandonei. Eu poderia jogar esse jogo e, tipo, ele me contaria a história da série ou não? Não. Ou é não, diferente? Não, não tem nada a ver. É um outro arco, você tá acompanhando outras pessoas que estão sobrevivendo também. Por acaso... É só o mesmo mundo. Ele de vez em quando encontra com personagens da série, mas são outros personagens que são foco. É, e eles não têm influência nenhuma, não tem grande influência na história. Os personagens é só fanservice mesmo. É, os personagens do jogo são personagens ali do jogo, são personagens originais. Ah, são originais do jogo. São, e tem os estereótipos mesmo. Tem os estereótipos, assim, tem o cara que tá tentando assumir o papel de líder, né? Tem a mulher histérica, tem a mulher que é forte pra caralho, tem criança. Os tem o cara Lone Wolf Ninjinha. Oi? Lone Wolf Ninjinha, não? Não. Pior que nem tem. O jogo Black City zoado. O Lone Wolf Ninjinha é mas o, esse personagem, o Daryl, que ficou o mais famoso da série, ele vai ganhar um jogo próprio agora. Ele não tem no gibi, né? No, quem leu sabe. Aqueles dois irmãos Dixon não existem nos quadrinhos, eles são da série. Mas vai sair um jogo agora pra esse ano, acho que pra PC também e pras plataformas aí, Wii U, etc. Baseado na série, e aí vai ser um jogo, pelo que me parece, com o Daryl mesmo. Ele tá na capa e tudo, e aí acho que se passa antes da série de televisão. Mas aí é um jogo da Activision, deve ser provavelmente FPS, não vai ter nada a ver. Não vai ter nada a ver com esse agora da Telltale. Que fez ou seja, não vai prestar. É, não sei, né? O mais provável é que não tenha muito foco em história, tenha mais foco no gameplay. Vai ser um FPS, né? Com todas as limitações que o gênero classicamente tem e que a Activision faz. Enfim, né? Não dá pra julgar. Só sai daqui a 2 meses. É, 1 mês, na verdade. Então, mas voltando ao ponto. Eu acabei de jogar, os jogos que eu tava jogando antes do Walking Dead foram o Mass Effect, eu tava terminando os Mass Effect, até porque a gente tá pra gravar aí sobre, e o To The Moon, que são, e agora o Walking Dead. Dá até pra traçar, de certa forma, um paralelo desses jogos, se não os três de uma vez, mas pelo menos 2-2. O Mass Effect com o Walking Dead, pela questão das escolhas que você faz, e como essas escolhas alteram o jogo, e no caso do Walking Dead, acaba que elas realmente alteram muito mais o jogo do que o Mass Effect, porque o Mass Effect, de verdade, o foco não tá no seu relacionamento com os outros personagens. Foda-se se você gosta do Garrus e da Lyara ou não. Eles vão lutar do seu lado do mesmo jeito. É, você tem até bastante... Você tem as suas decisões refletidas ao longo do jogo. Você não tem muito no final, né? Mas mesmo dentro do jogo, elas não fazem diferença não fazem tanta diferença pro gameplay. Entendi. Então, mudancinhas gay só. Não... É, assim, ganhei um poder a mais porque o cara é homem. Tá, foda-se. Isso aí, beleza. Eu poderia viver sem isso. Tá, então, claro, não desmerecendo Mass Effect. É um jogo excelente. Nesse aspecto também ele é muito bom. Mas o foco dele não é esse. O foco aqui no Walking Dead é esse. E o paralelo do Walking Dead com To The Moon é que é aquela questão que muita gente reclama. Se vocês forem assistir o Mundo Canibal, agora tem um vlog de games. Uhum. O cara foi fazer um reviewzinho lá sobre o Walking Dead. E fica muito puto. Mas ele vai com aquela vozinha chata? Com aquela vozinha lá. Claro que faz. E ele xinga pra caralho, porque ele falou: porra, falaram que é o jogo do ano, paguei 120 conto nessa porra e só fico andando pra lá e pra cá e conversando, porra! Não tem jogo, eu quero dar tiro e zumbi! E o cara reclama exatamente isso, que ele pagou R$100 no jogo, que, porra, ele fica assistindo o jogo. Ele é claro, né? Devia estar esperando alguma outra coisa, sei lá, um... Com certeza. Ele não sabia o que era que ele tava pegando. Esse jogo do Daryl que vai sair agora, né? Mas dentro disso, o jogo é excelente, é excepcional. E as escolhas que você faz realmente afetam. A forma como você trata as pessoas vai se refletir no futuro da forma como aquelas pessoas vão agir com você. Por exemplo, tem um personagem que você, em determinado momento, pode escolher dar a sua opinião favorável a ele ou não, tá? Isso vai depois influenciar numa hora que você vai estar preso em numa porta e vai um zumbi em cima de você. Se você foi fiel a ele naquele momento, ele vai chegar e vai te ajudar com a porta, vai tirar você. Se não, ele vai te deixar lá e foda-se. Você vai ter que fazer um quick time event a mais pra sair do lugar. Então, são coisas que não influenciam aparentemente tanto na sua experiência de jogo, de gameplay, porque os quick times são simples, mas influencia na questão do roteiro. E é um jogo que sabe disfarçar muito bem sempre que ele tem que usar roteirismo. Sempre que ele tem que forçar você a fazer uma coisa, ele consegue disfarçar muito bem. E uma coisa que eu acho muito maneira é que todas as suas decisões, quando acaba o episódio, porque o jogo é dividido em episódios, né? Ele foi lançado um episódio cada vez e depois lançou o jogo completo. Os jogos até o Telltale vem sendo assim, né? Episódicos. Isso é até sendo a marca deles. Eu acho muito foda quando você termina um episódio e ele mostra as principais decisões que você tomou e a porcentagem em geral de todas as outras pessoas que jogaram e tomaram aquela decisão ou não. Tipo, você tem uma decisão X, aí você fala, caralho, fiz esse X. Aí no final do episódio ele fala, você fez X, mas 70% das pessoas fizeram Y. Ah, não, isso é maneiro, mas pela minha experiência, eu tô jogando Catherine agora, que também tem isso. E pela minha experiência, a grande maioria é 50%. Não, no Walking Dead não. Só é maneiro quando você vê uma parada, irado, eu fui um dos 20% que escolheu essa parada. Agora, quando é 50%, é tipo, foda-se. Ah, entendi. Tem uma opção aqui que, por exemplo, só eu e outros 16% dos jogadores fizemos. Caralho. A escolha aqui. Pegar comida? E... Como é que é? Pegar comida? Não, isso mais uma metade fez. Uhum. Inclusive, depois eu quero ver o que acontece se fizer diferente do que eu fiz. Uhum. Isso eu fiquei curioso. É até uma parte da história que é meio bagunçada, assim, não dá pra entender de cara. Mas tem essa coisa de como as escolhas pesam, né? E ele te mostra essa coisa. Mas o mais importante dessas decisões não é que você tem tempo pra fazer ou que isso influencia no jogo. É o fato de como essas decisões, às vezes, são morais e te levam a pensar se você realmente faria aquilo ou não na situação do cara. Que é uma coisa que a gente viveu, por exemplo, no Heavy Rain. Né? A gente até comentou na época, e agora a gente já dá pra falar. Tem uma hora lá que você pode escolher matar um cara ou não, e você sabe que o cara é pai de família, e você tá numa situação em que você quer salvar o seu filho. Eu e o Ninja Inimigo, por exemplo, não matamos o cara. A Ninja Inimiga não pensou, apertou R1, foda-se. Sociopatia. Cara, eu tava falando, vou matar. É, o instinto, aí não sei se foi o instinto materno, né, que falou mais alto, não sei. Deve ter sido isso. Deve ter escrúpulos, cara. Talvez mulher. Isso também é uma dica de que o relógio interno dela tá fazendo tic-tac, Ninja. Não, vamos continuar o Walking Dead. Tem que ver isso aí, hein. Sempre pode ser isso. Mas o fato dessas decisões serem morais ou não, e você tentar pensar, porra, se eu tivesse numa situação dessa, eu não precisa ter zumbi. Mas, sei lá, suponha que estoura uma porra numa guerra civil aqui nessa porra desse país, o que não é difícil. Né? Talvez, assim, se o pessoal tivesse o mínimo de consciência política, já teria acontecido, talvez. Suponha que você estivesse no meio de uma guerra civil e você não sabe o que vai acontecer amanhã, então você tem que pensar, e não tem tempo de pensar mesmo, não é igual o Mass Effect, que você pode fazer as pausas dramáticas de meia hora do Shepard, você pode levantar e... Uhum. Né, e mas, tomar, aí, vou te ensinar um macete. Não sei se no do Steam funciona, mas no do PlayStation é o seguinte. Se uma decisão que você tá muito bolado, aperta o botão home. Aí o jogo vai congelar. Não, eu não fiz essa porra não, cara. Eu entrei na onda mesmo e caralho, foda-se. Acho que no computador deve estar. Provavelmente no Xbox dá, então. Se você der Alt Tab, acho que ele para. Porque... Não, eu acho que se você der Shift Tab no Steam, que você abre aquele menu do Steam dentro do jogo, acho que para o jogo. Mas se der Alt Tab, com certeza para, porque ele pausa o jogo. Se você der Alt Tab, se você sair, enfim, ele pausa. Mas eu acabei que nem pensei nisso. Eu tomei as decisões mesmo e foda-se. Tem algumas assim que você até se arrepende depois. Uhum. Mas também não dei kit game pra tentar fazer de novo, porque de verdade acho que não é a proposta do jogo, não é essa. Sim. Né? E acho que em nenhum momento você, por exemplo, seria recompensado por, sei lá, ter a oportunidade de ter o dilema de matar alguém ou não matar, e se você matar vai mudar o... Nesses jogos eu fui muito agoniado pra saber o que aconteceria se eu tivesse feito outra parada. Ah, é pra isso que existe o YouTube, cara. Mas eu nunca tenho saco de fazer isso. Mass Effect, eu joguei um jogo e depois vi todas as outras coisas no YouTube. Padrão. Eu acho que eu vou jogar ele de novo, se eu quiser saber isso. É tranquilo jogar ele, pelo que parece. Não. Você, o Walking Dead tem essa coisa, né? Ele é tranquilo, você joga de novo. Inclusive, você pode jogar só um episódio de novo, se você quiser. Uhum. Pode que é exatamente o que me interessa. É, jogar só aquele episódio, né? E aí você pode fazer as outras decisões, etc. Pra concluir, é um excelente jogo. Não vou entrar aqui em mérito se foi jogo do ano. Enfim, foda-se essa porra. Uhum. Sim, não importa. Importa que a gente tava, eu, Ninja Inimigo, minha namorada, o Brooks, o Clerazzo, a gente tava na praia lá em Saquarema. Eu peguei o telefone pra tirar uma foto, por acaso abri o Steam, vi que tava R$20 o Walking Dead, comprei pelo telefone lá na praia. E não me arrependo. Esse cara vale muito mais do que os R$20 que eu paguei. É muito bom o jogo. E vale também pela história, né? Porque como a tecnologia evoluiu, né? Você tava na praia em Saquarema, de repente tirou o celular e comprou um jogo por R$20. Pois é, tinha sinal em Saquarema. Tinha sinal de Saquarema na praia. Coisa incrível. Sorte, hein? Às vezes não tem. O que eu falo? O único problema do jogo é que a Telltale fez umas merdas aí de... Não sabe programar, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, muitas pessoas passaram por esse problema, eu cheguei a passar também, mas eu consegui desviar e pra mim deu tudo certo. Quando foram saindo os episódios novos, eu comprei de uma vez só, mas o pessoal que foi comprando aos poucos, muita gente jogava o episódio 1, aí saiu o 2, baixava o 2, quando ia jogar, cadê que carregava o save do primeiro episódio? Não carregava. No PlayStation foi tranquilo, sempre carregou. Nas versões de console não vi ninguém reclamar. Mas assim, quem disse que carregava as opções? Então, uhum. Cara, às vezes, ia começar o episódio 2 sem o save do 1. E aí você não tem e essa foi a falha, um wizardzinho pra você tomar as decisões ali na hora. Uhum. Fala que tem essa situação, o que você faz? Isso ou aquilo? Não tem, ele gera automaticamente, randomicamente as suas decisões, se você quiser. E aí, teve muita gente que teve esse bug. Eu tive um bug também, por exemplo, hoje eu abri pra jogar, eu tava no capítulo 5, no 4, aliás. E ele tava falando que eu tava no capítulo 2. Aí eu falei, fudeu, né? Não vou jogar essa porra mais. Pra ter que jogar mais dois episódios inteiros. Mas aí eu, sei lá, dei uma de João sem braço, mandei começar do capítulo que eu tava e ele carregou o save. No final deu certo. Mas até o Tele pisou na casca de banana, hein, nesse. No De Volta pro Futuro, que eu joguei no PlayStation, não tive nenhum problema desse tipo, não. Mas aqui eu tive. E assim, muita gente ficou puta. Teve um cara que postou no fórum da Telltale, o cara tava muito puto, cara. Devia, né? Colocou ele nos capitais e falou: Shit, man, I've got no time to play the motherfucking episode. Every time a new comes out, shit, man. Deve tá jogando no Mac. É. Mas o cara. Esse deve. E, porra, mas deu tudo certo. Excelente jogo, recomendo a todos. E joguem, muito bom. E quem fica lendo o Gibi, leia também, porque é fantástico. Se você tá acompanhando a série aí, dá uma lida. Tá saindo agora pela HQ Maniacs, uma edição por quinzena, eu acho, se não me engano. Assim como Game of Thrones, não se apegue a nenhum personagem. É verdade. Não mesmo. Não se apegue. E no Gibi, isso é até pior. É. Porque quando você menos espera, chega o capítulo 100 dos quadrinhos. Exatamente. Você fica muito triste. E eu vou te falar, triste. Sarah, o escritor de Walking Dead, Robert Kirkman, ele é um sádico desgraçado. Muito sádico. Depois do capítulo 100, eu percebi que ele é muito sádico, né? Ah, eu tô viajando na conversa, porque eu nunca assisti um capítulo sequer. Mas então tá... leia, é mais fácil. Leia. A gente não tá falando pra assistir, a gente tá falando pra ler. Tem como comprar, tipo, um mega pack com todas as edições do quadrinho? Tem no Torrent. Muito barato. Você compra os ônibus. Você não gosta de na Amazon, internet. Entra na Amazon.com e procura Walking Dead Compendium. É $35, $35, são dois compêndios. Cada um tem $35, custa $35. E os dois juntos tem 96 edições do Gibi, que tá na 105, mais ou menos. Ah, mas então ainda lança essa merda. Como é que é? Ainda lança. Ah, então vai se fuder. Ainda lança. Então assim, vai sair R$70 cada um, você vai gastar uns R$150 com frete. E como é livro, né, considerado livro, vai chegar tranquilo, não precisa ter medo de importar, não. Inclusive a Amazon entrega muito rápido. Eu comprei o compêndio no dia que lançou e 5 dias depois estava na minha casa. Jura? Eu comprei no Brasil. Eu tinha uma parada, chegou em uma semana também. É, então R$150 de frete é meio tempo. Quem quiser ler o gibi e for ler em casa, né? Porque aquilo é muito pesado, você não vai levar em ônibus nem nada. Mas quem isso é uma merda pra mim, eu gosto de ler em ônibus. É, então compra a edição da HQ Mania, que está saindo aí. É R$3,90 cada edição. A edição tá boa. R$3,90, 22 páginas, vale a pena. É, vale muito a pena, cara. Então, de parabéns, inclusive. Estão lançando com um ritmo bom, assim. Eles vão depois diminuir, mas tá bem legal, cara. Eles mandaram muito bem. Parabéns a todos os envolvidos. Kindle Hearts. Faz isso. Continuando aqui nossa rodinha dos jogos de reviews, o que você tem jogado, Senhor Eternidade? Então, cara, ultimamente, pra ser mais específico, no final do ano passado... Tem que falar nesse final de semana? No final do ano passado, que eu tava procurando um jogo pra jogar. Eu falei, vou comprar algum... Vai ser sacanagem se você não comprar nenhum jogo nessas promoções do Steam, né? Não, na verdade, agora... assim, tô cansado de jogar só Dota. Tem que jogar outra coisa também, né? É, também, um pouco disso também. Quer dizer, eu tenho jogado muito PlayStation também, mas isso não vem ao caso. Eu falei, cara, preciso comprar algum jogo de Steam. E eu já tava há um tempo querendo comprar um jogo de combate medieval, assim, com tema de fantasia medieval, de combate medieval e tal. E o último jogo que eu joguei desse estilo foi talvez o Witcher 2, que já faz um tempo que eu joguei. Foi Final Fantasy 4. Pensei que você ia falar, foi a D&D de mesa. É, eu tô falando de combate medieval, tipo, porradinha mesmo com espada, tá ligado? E machado e tudo mais. E bom, eu como eu estive ultimamente lendo basicamente só fantasia medieval, que, pô, tinha acabado de acabar de ler o quinto livro do Game of Thrones. Aí eu comecei a estar nessa vibe. Aí eu comprei vários livros de conto só sobre fantasia medieval. Aí eu tava piradão nesse sentido. Falei, cara, eu vou comprar um jogo de combate medieval. E aí tinha basicamente dois jogos que possíveis nesse sentido, que era o War of the Roses e o Chivalry. O War of the Roses, ele é tipo mais megalomaníaco, mais caro, mais bem produzido e tudo mais. Só que eu tava lendo reviews e o Chivalry tava falando muito melhor. melhor. E, porra, é, além de ser mais barato, quando, exatamente no dia que eu tava vendo, ele tava em promoção por metade do preço. Então foi, sei lá, acho que 20 reais. Foi 20 reais que eu paguei. Aí eu falei, ah, foda-se, vou comprar essa merda mesmo que for ruim, vou gastar só 20 reais e foda-se. E, tipo, eu imediatamente... Pô, o jogo do Game of Thrones... Que tem o jogo do Game of Thrones? Ele não atendia a sua necessidade mórbida por jogos medievais, não? Cara, eu te falar que eu não joguei o jogo do Game of Thrones, porque pelo que eu vi do jogo mais antigo que lançaram do Game of Thrones, que foi de RTS, o jogo tava uma merda completa, e quando eu vi que quem ia fazer o jogo do esse outro jogo de aventura do Game of Thrones é a mesma produtora, que quer dizer, a mesma produtora não, a mesma desenvolvedora que fez o outro jogo, eu falei, cara, não vou nem tocar nesse jogo. Não vou nem baixar no Pirate Bay. Não vou nem baixar no Pirate Bay, exatamente, nesse nível. Não vou nem baixar no Pirate Bay. Não vale a banda que você gasta, cara. Cara, vocês sabem que eu sou um cara muito escroto, mas eu evito baixar jogo no Pirate Bay. Mas enfim. Olha só. Existe alguma coisa legal nesse coração de escrotidão, né, cara? Existe, cara. Existe esperança de redenção. Mas enfim. O senhor da eternidade, jogo... com sua escrotidão eterna, né? O jogo, senhor, cujo nome completo. Da escrotidão. O nome completo do jogo é Chivalry Medieval Warfare. E ele, na verdade, era um jogo que já existia. Ele era um mod de Half-Life 2, chamado Age of Chivalry, que era gratuito e todo mundo falava muito bem. Eu, particularmente, confesso que eu nunca joguei, mas eu tenho vários amigos que jogaram e falaram que era muito forte. Conheço gente que joga até hoje essa merda, inclusive, porque é zura demais pra pagar 40 reais pra jogar o novo. E aí eles resolveram fazer um standalone mesmo, já separado do Half-Life, na engine do Unreal, e botar pra vender, né? Pra começar a ganhar dinheiro com essa merda, porque eles não ganhavam um puto até então. E eles, só que eles melhoraram bastante o jogo, principalmente nas questões gráficas, que, pô, ficou maravilhoso. Quer dizer, o cenário em si, a ambientação do jogo ainda é meio mal feitinha de leve, em termos gráficos, só que, pô, os personagens, o combate, as espadas, o metal, é tudo bastante bem feito. E, além de ser bem feito, ele não é muito pesado, ele roda em qualquer computador de merda. Roda tipo no netbook, assim. Mas, então, como é que é o jogo, basicamente? Ele é, tipo, ele é muito parecido com sei lá, um Battlefield. Eu gosto de comparar ele com Battlefield. Eu ia dizer Unreal Tournament, mas é mais um Battlefield. Que ele tem, tipo, medieval. Vários modos. É, mas é de espada. Então, você, a jogabilidade pode lembrar um pouquinho Skyrim, de repente? Não, porque a jogabilidade do Skyrim é um cocô. Mas sim. Só que é em primeira pessoa ou terceira pessoa? Você pode mudar. Quer dizer, tem alguns servidores que são, os caras são babacas, eles travam e você jogar em primeira pessoa. Não sei por quê. Porque é até mais fácil jogar em primeira pessoa do que em terceira pessoa. Mas enfim, geralmente mas você é aberto. Mas você é mais difícil ser flanqueado, né? Jogando em terceira pessoa. Realmente, bom ponto. Você é bem mais difícil ser flanqueado, tem razão. Mas peraí, se é terceira pessoa ou primeira pessoa, perdão? Não, assim, o jogo ele foi feito... É local ou é online? Ou é core? Ele foi feito pra ser jogado em primeira pessoa, mas você pode apertar um botão e passar pra terceira pessoa, que nem Skyrim. Ah, sim. Então sabe o que isso me lembra? O quê? Hexen. Hexen, sim, com certeza. Ah, me lembra... Hexen não era porrada medieval, embora tinha um cara que dava socão, mas era... Não, no primeiro Hexen, antes de ser Erect, tinha o cara que era o cavaleiro, que era só espadinha. É verdade, tinha sim. Me lembra Jedi Knight, que você com a arma virava FPS, pegava espada, era pra terceira pessoa. Verdade. Sim. Mas, por exemplo, comparando com o Skyrim, o combate ele é incrivelmente mais simples, porque você basicamente só tem três tipos de golpe, que é o golpe horizontal normal, que é tipo, balançar a espada e foda-se, que é o que os noobs usam, que é o botão esquerdo do mouse, aí, né, fica apertando essa porra que é retardado. Tem o Thrust, né, qual é a tradução pra Thrust? Alguém me ajuda aí, vai. Thrust? Estocada. Caralho, mandei bem agora. Caraca, estocada. Uhum, pode crer, será estocada. Que estocada é a palavra? É a espada. É, estocada. Estocada, que é você, tipo, dá um golpe pra frente, né, com a espada, que é o rodinha do mouse pra cima, e a rodinha do mouse pra baixo, que é tipo um golpe, é um overhead que chama, né, um golpe de cima pra baixo, uhum. Fortão, que é o golpe mais forte. É o golpe mais forte, a estocada é o que tem mais alcance, e o golpe normal, o horizontal, é o que tem mais área, né. Cara, eu acho que você tem que usar os termos do GURPS, que são um golpe de ponta e balanço. Balanço. Swing, funk. Mas, enfim. E é tipo, eu acho que o que mais me cativou no jogo é esse combate que é, tipo, muito simples, você de dominar, qualquer retardado consegue. E mesmo assim, não, quase que por mágica, ele acaba sendo muito divertido. E assim, tipo, a parte que deixa mais. Que te coloca como melhor que o oponente, né? A diferença da habilidade, tá em você conhecer os alcances das armas e os efeitos das armas, o dano das armas e tudo assim. E pra você poder estar na distância certa, defender na hora certa. Assim, eu esqueci de falar, tem a defesa também, você pode blocar. Se você tiver equipado com escudo, você pode defender com escudo, que é melhor. Ou se você tiver sem escudo, você pode dar parry com a arma, né? Que aí você precisa do timing correto pra você conseguir dar o parry. Mas... também tem o chute, que você, se o cara tá defendendo ou dando parry, você pode dar o chute e aí você consegue quebrar a defesa do cara. E esse jogo, então, é muito voltado pra PvP. Ele tem campanha? Tem solo play ou não? Não, não. Eu acho que isso é um dos grandes defeitos do jogo, porque o combate, a ambientação, o clima do jogo, que o jogo traz, ele daria uma ótima campanha de single player, mas não, só tem um tutorialzinho merda lá e é só multiplayer, só porrada. Só porrada. Tem história, pelo menos? Não, não, nem história. Cara, eu acho que tem uma história, mas eu não consegui achar em lugar nenhum. Tudo que eu sei é que são dois times. Tem um manual só. São duas facções. Tem os Agatha e os Mason. Também conhecido como Manson pelos brasileiros. Não, acho que é Mason de maçom, cara. Oi? Acho que é Mason de maçom, cara. Não sei se é Mason de maçom. Não sei se Agatha e Mason são facções de verdade que já existiram no mundo. Não sei. Eu sei que eles dizem. A única coisa que eu sei que eu li é que o Mason é do mal e o Agatha é do bem. Mas, na verdade, pra mim é só uma desculpa pra ter Blue versus Red, né? Que os Agatha usam roupas azuis e os Mason roupas vermelhas. Ai, caralho. Mas enfim, dos quesitos muito interessantes do jogo também é o climão. Porque ele se dá um climão de combate medieval true mesmo, assim. Tipo, você se mete no meio da galera lá e aí começa, tipo, amigo mata amigo, um monte de gente morrendo, aí voa cabeça e perna pra todo lado, sangue, barulho de espada. O som do jogo, ele é muito bem feito. Desde a dublagem dos caras que ficam gritando, aí quando morrem falam... E tipo, você tem um botão que é só... Tem um botão que é de taunt, que você aperta só pra sacanear, tá ligado? Só que, tipo, é maneiro, que quando você tá correndo e você aperta o botão, o cara dá uns gritos muito bizarros. E, tipo, aí o campo de batalha, nesse sentido de sonoro, a imersão é muito bem feita, porque você fica toda hora ouvindo grito, espadada, o barulho de espadada também é bem feito. Não sei se hoje em dia eles gravam espada no metal mesmo, provavelmente. Quer dizer, na verdade, deve ter um banco de som. Não, normalmente o sonoplasta profissional, o que você contrata, ele tem um banco já de som. Ele tem uma espada ou uma parada que faz som muito parecido. Não, esse aí é o cara que faz o Foley, que é o cara quando não tem o som que ele quer, ou que é um som mais parecido, ele entra numa salinha especial que fica fazendo coisas que fazem barulho parecido com outras. Tipo, ele pega uma garrafa d'água e um controle remoto, bate. Aí o cara sabe que o barulho dessas duas coisas batendo vai parecer o de espada. É, eu vi uma reportagem outro dia sobre, era tipo um museu da Disney de gadgets que os caras usam pra fazer som, tá ligado? Uh-huh. Aí tinha umas paradas muito bizarras. Mas enfim. Não, tinha uns caras de Foley que até saem com equipamento pra gravar som ambiente, sacou? Não, é, sim, mas aí o cara grava pra ter o acervo dele lá. Quando vai no Foley, ele normalmente quer uma coisa muito específica. Ele quer, tipo, aquele barulho daquele cadarço da bota na neve. Porra. Sim, mas voltando ao jogo. Sim. No próximo episódio a gente faz um podcast sobre efeitos sonoros, mas enfim. Porra. Voltando ao jogo, vou explicar um pouco das classes que tem no... que você pode jogar. Primeiro tem o mais padrãozão, assim, é o Knight, né, o cavaleiro, que é o cara com a armadura pesada, bolado, que carrega escudo e tal. Quer dizer, você pode usar arma de uma mão com ele também. Eu acho que as opções são, tipo, provavelmente espada, massa e machado de Knight, que eu me lembro. É o pão com manteiga do jogo, né, cara? É o pão com manteiga do jogo. Aí tem o Vanguard, que é tipo um Knight, só que ele não usa escudo, ele é tipo o porradeiro máximo de arma de duas mãos. Ele só usa arma de duas mãos, praticamente. Ele é o bolado. É, e ele tem um especial que ele pode dar uma corrida sinistra e depois dar um golpe muito bolado que dá muito dano. Ele é o mais easy mode, é o que todo mundo joga, é Vanguard. Uhum. Aí ele é o Mondrongão. Ele é o porradeiro. Exatamente. Supremo. Tem o Man at Arms, que é o mais retardado, que é um. Pô, não é um tem maguinho, rápido. Não? Não tem maguinho. É medieval true, não é medieval fantasia. É medieval sem fantasia, né? Não é fantasia. Exato, é medieval. Peraí, Man at Arms. Man at Arms, você tá ligado que é o nome do mentor do He-Man, né? Claro que eu tô ligado. Claro que eu tô ligado. Aí o Man at Arms, que é o cara do He-Man, ele tem uma. Ele geralmente anda com um escudo e uma arma de uma mão, só que ele é rápido pra caralho, ele tem um dodge e ele só fica apertando o botão esquerdo, spamando e andando, correndo pela tela e mata todo mundo. Basicamente isso. É isso. É o mais roubadinho. E não sei o que acontece. É, roubadinho não era o outro? Não, o outro é o mais jogado. É o mais easy mode. É o mais noob friendly. Agora, o Man at Arms, eu não sei o que acontece, que não dá pra, dá pra bloquear os golpes dele. É ridículo. Você aperta bota o escudo na sua frente, toma um golpe anyway e morre. Nem um bato. E por último, tem o arqueiro, que é mais conhecido como ovelhinha. Como Legolas! Legolas! Não, mais conhecido como o personagem da She-Ra, né? Tem o Man at Arms do He-Man e o arqueiro da She-Ra. O arqueiro da She-Ra. E ele é mais conhecido como ovelhinha. Inclusive, tô vendo o She-Ra agora no Globo, assim, vocês falaram, eu lembrei. Meu irmão, se fosse 2002 no Senhor dos Anéis, ia ter com certeza todo mundo jogando com um arqueiro escrito Legolas BR, Logolas, Legolas não, no, 3. Como na Legolas. Atualidade é época de Hobbit, Game of Thrones e sei lá, aquela merda de guerras saxônicas, então o nego bota isso, né? Bota Ned Stark. Aquela merda de guerras saxônicas, olha esse cara. Eu não li, eu tô falando de puro preconceito, na verdade eu quero ler. O cara não gosta. Quando, eu não li, eu quero quando eu acabar de ler tudo que eu tenho pra ler, eu vou começar a ler essa merda. Mas enfim, mas é até uma coisa interessante, né? O jogo foi lançado num bom timing, digamos assim, né? Porque a galera Vem cá, por que ovelhinha, cara? Ah, é, ovelhinha, o arqueiro é ovelhinha porque, tipo, por dois motivos. Primeiro que é difícil pra caralho de você jogar com arqueiro, de masterizar. Porque a flecha é lenta pra caralho e o alcance não é tão bom. É devagar, é muito difícil acertar uma flecha, bem difícil. Devia ser. Depois, cara, claro que quando você pega a prática, começa a ficar mais tranquilo, que aí você já pega o movimento do cara, você já sabe exatamente o tempo que a flecha vai demorar pra chegar no cara e aí fica mais fácil. Mas no início é, tipo, muito difícil. E muita gente joga de arqueiro, é muito popular. Tipo, acho que primeiro vem o Vanguard e depois vem o arqueiro. E só que é, tipo, muito fácil matar arqueiro, porque você vai lá, você corre pra cima dele, aí o cara fica desesperado tentando te atirar a flecha. Aí depois que ele vê que não tá conseguindo acertar a flecha, ele vira de costas, começa a fugir, aí ele foge que nem loucamente, muito loucamente. Aí depois de um tempo dele fugindo, ele dá uma viradinha pra você pra ver se você não tá perseguindo. Aí ele toma uma amassada no meio da cara e morre. Basicamente isso. Então, e tipo, uma das coisas mais terapêuticas nesse jogo é matar arqueiro. É muito bom. Terapêutica. É muito terapêutico. Aí você mata, aí você arranca a cabeça dele. Mas não tem dele. Camper? Não tem como o maluco ficar escondido e quando tu passa ele... É, não, tem. Tem uns lugares muito, muito maneiros de ficar com arqueiro. Mas mesmo assim eles acham jeito de morrer, cara, porque eles são muito fáceis. Eles acham jeito de morrer, ok. Peraí. Quando tu mata um arqueiro, o que tu fala? BR, BR, BR, lixo, né? BR, BR, lixo. Erro. Aí tem uma regra nesse jogo. Tem um absurdo de quantidade de team kill nesse jogo. Porque tipo, as espadadas dão muito dano, mesmo no time. E os noobs têm uma mania que é revoltante, que é, tipo, às vezes tá rolando uma batalha grande, então fica uma galera do seu time do seu lado atacando a mesma pessoa que você. Nesse caso, o que é recomendado? Você só usar golpes verticais, você só usar a estocada e o overhead. Você jamais usa o golpe horizontal, porque o golpe horizontal pega na área e mata todo mundo, inclusive seus amigos. Só que os noobs não sabem disso, eles só usam o golpe horizontal. Nossa. Então é plá, plá, plá, plá, plá, plá, plá. Cara, é uma chuva de TK. E aí toda vez que você morre pra TK, você tem que falar, valeu, Zé. É uma regra do jogo. Valeu, Zé. Aí você fala. Não, mas se você tiver no TeamSpeak dos brasileiros, né, cara, você tem que falar, maluco não sabe jogar, o cara é noob, cara, que noob. Essa situação é legal jogar de arqueiro, né, cara, é só tacar a flecha no meu VUCA, vai pegar em alguém, não sei em quem. Cara, mas eu até gosto de jogar de arqueiro, mas é difícil jogar, porque sempre que você entra no servidor, você vê que tem, sei lá, 8, 9 arqueiros no seu time e ninguém melee. E precisa, pra você vencer o jogo, você precisa ter alguém melee, sacou? Senão não tem como. Entendi. Porque, tipo, o ovelhinha não faz objetivo, o ovelhinha só mata. Aí então, é foda. Então, conclua aí seu review. Cara, pro último eu queria falar um pouco do eu vou demorar 30 segundos. Beleza. Falar um pouco dos defeitos do jogo. Primeiro que o jogo tipo, ele ainda tem um... Como é um jogo independente, né? Foi um jogo feito, tipo, passou no Kickstarter, né? Então é um jogo independente que, tipo, ainda tem muito bug. Tipo, você toda hora fica travado no cenário, você morre por bug do jogo. É meio frustrante, mas é tranquilo. Você entende, você sabe que é um jogo independente, você entende. Outra coisa é a interface do jogo, que parece interface de CS 1.3, né? É bem caído. E também, que na minha opinião é o pior de tudo, é que, tipo, tem muito pouco servidor brasileiro. O jogo depende muito de latência. Se você joga com mais de 100 de ping, fica quase impossível de jogar. Ah, qualquer então FPS, muito de né, cara? Ainda mais se você jogar de arqueiro, sei lá. Qualquer FPS. E então, você depende muito do servidor brasileiro, né? Aí tem a desvantagem aqui, você ser obrigado a jogar com o brasileiro, que é um povo irritante, e todos vocês, isso mesmo, ouvintes de merda. E além disso, você tem muito poucos servidores brasileiros, assim, agora tá começando a surgir mais, mas no início tinha só uns 2 ou 3, teve uma semana aí que foi fim de semana gratuito, então encheu os servidores, aí ficava muito difícil você conseguir jogar. E dá pra você criar o seu próprio servidor, mas aí é foda, né, porque a gente não tem condição de criar servidor dedicado, porque ninguém aqui é gordo e tem 2 internets, né, nem 2 computadores. A Debs é gorda. Aí, eu posso falar um segredo pra você, senhor Eternidade? Você tem 2 computadores e 2 internet? A gente pode criar um servidor no Baixo Frente Soco pra jogar. O problema é, o nosso servidor é norte-americano. Você vai jogar com ping lá fora, não vai fazer diferença nenhuma. Ou seja, qual a merda? Exatamente. A casa do Blue Host falando. É. Então não vai adiantar porra nenhuma, mas enfim. Os problemas são basicamente esses, só que o jogo Mas eu conheço uma pessoa gorda que tem isso e tem um dedicado, cara. Olha só. Eu conheço uma pessoa que pode fazer um servidor dedicado ao FRJ. Eu conheço uma pessoa que conhece uma pessoa que não sabe do que a gente tá falando. A Splinter realmente conhece uma pessoa que pode fazer um servidor dedicado da FRJ. Mas aí, essa pessoa pode ser mandada embora por isso. Ah, agora ficou justo. Finalizando, comprem essa porra desse jogo, porque é muito divertido. Se você for fã de porras medievais, legais, tipo Game of Thrones e o caralho cu. E eu sei que vocês são, porque vocês estão ouvindo esse podcast de merda, então vocês são nerds. Exatamente. Vocês vão curtir o jogo, o combate é muito divertido, é muito legal ficar decapitando as pessoas. É a maneira que você pode matar as pessoas e depois que elas já estão mortas, você pode ficar mutilando ela e isso é muito divertido. Ah, você não tem nada. Game of Thrones é nada nerd, é muito mainstream. Até minha mãe tá lendo Game of Thrones, pô, pelo amor de Deus. É, não, muito mainstream. Mas muito enfim, foda-se, compra ou não compra e enfia o dedo no cu. Ou então espera a promoção que já já vai ter. É isso aí, continuando e terminando aqui o nosso último round do episódio reviews, não é round, mas foda-se. Nosso último review de hoje, Daigo, por favor, nos diga o que você tem jogado. Por aqui, por Countdown City, senhoras e senhores, estamos jogando o polêmico, o bizarro, o repudiado e por alguns amado DMC, o danado do remake do Devil May Cry. Oh. Daigo May Cry. Daigo May Cry. Infelizmente, aquele cara lá agora sou eu, fudeu. Com aquele cabelinho de bicha, é, né, não de emo, de bicha. Enfim. Os jogos de hoje foram Daigo Kong Country Returns, The Walking Daigo, Chivalry Daigo e Daigo May Cry. Daigo, o cavaleiro. The Walking Aliás, Daigo é ótimo. Aliás, isso me lembra aquele, não me lembra um anime chamado Daigo, o bombeiro, mas deixamos isso pra lá. Ai, meu Deus. Não, pior que é legalzinho. É, o que nós não podemos dizer dessa bagaça? Além de que mudou, mas nem tanto, porque ali no centro é o mesmo jogo, é a mesma porradaria, só tá mais variado, porque agora o cenário faz tretas pra te pegar o tempo todo. Não, mas assim, uma coisa que eu não gosto muito de Devil May Cry é que é um jogo muito repetitivo, né? É toda Sim. hora, você tá andando num lugar, e aí você tá fazendo um puzzle estilo, sei lá, Resident Evil, carregando um poste, uma estátua, botando uma gema na estátua lá, aí de repente do nada, aparece uma barreira espiritual do Yu Hakusho nas paredes, tu não pode sair da sala, aí começa a tocar uma música. De boladão. Aí aparece um monte de demônio, tu tem que enfiar porrada em todo mundo até a porta abrir. E o jogo, e repita essa operação até zerar o jogo. É isso. Mas você não gosta. O Bayonetta, eles são agora assim, tem um lance mais platforming, que você tem que se livrar do cenário que tenta te matar. Eu vou explicar isso quando eu explicar a história do jogo, que tá tudo juntinho. Entendi. Pô, Ninja Inimigo, você não falou que Skyward Sword é um dos jogos mais irados que você jogou na sua vida? Talvez tenha falado isso. E Ocarina of Time também é um puta jogo, né? Talvez eu tenha falado isso. Em sua época, ele é um puta jogo. É, e cara, fechou a porta, apareceu um monte de monstro, mata os monstros, tararam, e abre a porta, pô. Tá reclamando do quê? É só isso o jogo? Pelo amor de Deus, acontece uma vez em cada dungeon. Uma peruca. Ah, não, aí você tem que chegar no lugar tal. Aí você pega um bloco, empurra o bloco, vem, pega o bloco, aí sobe, aí tira com o xiling no olho, fecha o olho, pega a flecha, passa pelo fogo, bota fogo. Porra, tá reclamando. Aí ganha um item novo, aprende a jogabilidade do item, faz os puzzles com um item novo a cada dungeon, vários puzzles. Foda-se, Devil May Cry, vai. Tá, deixa eu ver, história agora, né? Por favor, tem uma desculpa pra resetar tudo ou eles simplesmente falam, foda-se o resto, foda-se o que aconteceu antes, o que não, tá... Não, não é uma desculpa. Assim, e se a gente olhar certos pontos de como ficou a história depois que você joga ele todo, dá pra encaixar ele, dá, pior que dá. Tipo assim, dá. Você encaixa ele no meio do 3, assim. A parada é o seguinte, o jogo, ele tem uma certa consciência social meio cretina que não cabe na série. Que, vou tentar explicar. Há muitos anos atrás veio a Não, que seja. É no contexto de historinha cretina. Então há muitos anos atrás passa. Então tá bom. Há anos atrás veio um demônio poderosão pra Terra chamado Mundus. Uhum. Ele abriu um buraco entre as dimensões de onde ele tira o poder dele, que vem direto do inferno. Só que ele não queria um ataque direto na Terra. Não era bem isso que ele queria. Ele queria domínio. Ele queria almas totalmente submissas a ele. Entendi. É, exatamente. Você não sabe a carta que ele tirou no War, né, cara? Totalmente. Exatamente, boa analogia. Aí esse Mundus fez o quê? Ele começou a dominar a sociedade pela mídia, dominar a sociedade pelos alimentos. Tem um refrigerante lá que eles ficam fazendo propaganda o jogo todo, que tipo, aumenta a performance sexual, aumenta a inteligência. Cara, isso, né? É bizarro. É, ajuda a emagrecer, enfim. E tem um canal de notícias que é totalmente Fox News, de cretino, assim, que fica falando contra os inimigos do governo e tal. O Mundus domina o mundo, assim, é pela mídia, pela comida, pelas opiniões. É totalmente Fox News mesmo. Quase uma Umbrella Corporation também. É, quem escreveu a história do jogo realmente odeia o jeito que fazem notícias agora nos Estados Unidos. Quem não entendeu a parada da Fox News é porque a Fox News é meio que um blog televisivo do Partido Republicano lá nos Estados Unidos, entendeu? Eles são totalmente cretino. Eles são tipo a Veja da televisão americana. Cara, não, o Lápis falou tudo, ele falou blog. Aquela porra é um blog, meu irmão. Aquela opinião agora, e foda-se. Daigo, uma pergunta. Esse domínio dele através da mídia e tal, ele é capaz de corromper as pessoas e transformar pessoas em demônios ou não? Não, mas as pessoas obedecem cegamente. Mas são demônios que podem chorar, né? É, moleque. Não, eu tava pensando, a descrição que você tá falando lembra muito quem jogou Lobisomem Apocalipse, lembra da Pentex também. Mais do que... É tipo a Pentex. Tem um pouquinho de influência, assim. Mas o lance, assim, não é que as pessoas obedecem cegamente, não é, elas são zumbis, não. Elas são levadas a acreditar que aquilo é o certo e elas começam a defender aquilo. Uh-huh. É um pouquinho mais ideológico. Aí nesse mundo vive o Dante, um jovem ali de uns... Eu diria que ele tem uns 19, porque ele não pode ser mais do que isso. E ninguém sabe como ele vive, do que ele vive, tipo, vai nas boites, pega umas menininhas, come. Por que ele bota aqui? Por que o cabelo dele é escroto assim? É, o cabelo dele novo é bizarrinho, mas ainda assim é melhor do que a versão original. Porra, tem uma cena muito engraçada, né, que ah, tipo, sim, é do esfregão. Tem um monstro explodindo, não sei o que, voa um monte de coisa, aí passa o esfregão, cara, a cabeça dele fica um cabelo igual ao antigo. Ele olha e fala, não. Aí tira da cabeça. Assim, porra, nem um milhão de anos. Essa piada deu uma polêmica foda, mano. Uh-huh. Aí, tipo, nesse mundo vive o Dante, caçado por demônios o tempo todo, que levam, não, que pra tentar matar ele, levam ele a um local chamado Limbo, que seria um lance entre as dimensões, entre o inferno e aqui, que é onde rolam normalmente todas as cenas de combate do jogo. Você praticamente não combate no mundo real. Entendi. Aí, tipo, você vai começar a luta, rola tipo um outra dimensão. É, tipo isso, começa a distorcer tudo, o cenário começa a jogar contra você, abre buraco pra te jogar no inferno de uma vez. Entendi. É, você pode ser esmagado por alguma parede que te envolve, vira uma mão, enfim. Isso também é usado no domínio do Mundus, porque como ninguém tá vendo o seu personagem combater os capetas, ele é um terrorista, ele tá destruindo coisas. Uhum. E isso acaba ajudando o Mundus, porque não dá pra confiar no Dante. Sem falar da personalidade espreguiçadeira que ele tem. Que ele é um papo. Você tá lutando contra Pentex fazendo lutas na Umbra, cara. Exatamente. Agora sim, hein? Entendedores entenderão. Aí, depois que você é apresentado ao Dante e ao sistema de combate mais simples, que é com as espadas e com a espada e com as pistolas, o Dante conhece uma menininha maguinha que faz magia com grafite, chamada Cat, que promete que vai revelar pra ele quem ele é de verdade. Mas como ela é gostosa, ele vai atrás. É isso que eu ia falar. Você falou menininha, mas não é criança. Mas Devil May Cry normalmente parece de mulher peitão lá, tetchola. Não, ela é tipo um adolescente já gostosinha. Tipo, como diz meu pai, faz sombra, já atravessa a rua sozinha. Faz sombra? Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Vou googlar aqui. Cat. Ela tem uma estrelinha na testa, ela é bem indizinha e ela faz magia com grafite. Porque sim. Ela é uma feiticeirinha urbana. Ela tem ligação com a mana das cidades e tal. Mas como é nessa cidade onde rola o jogo, como tem capeta pra quanto é lado, a mana é forte pra cacete. Uhum. Aí ela te leva ao Virgil. Sim, o irmão do Dante ainda existe e ele não mudou grande coisa. É outra aparência? Ou... Não, ele não mudou grande coisa, não. Tipo, ele tá só assim, o cabelo dele ainda é branco. E ele tem a katana e ele usa um sobretudo. Só que a roupa dele é mais humana, assim, mais normal, e ele usa um chapeuzinho ridículo. Entendi. Um chapeuzinho de... aquele bowler hat, tá ligado? Aquele chapeuzinho redondo. Uhum. Tem nada a ver com ele. É, a roupa dele é meio uma roupa de nazista, né? Lembra um pouco aquelas roupas de nazista. É, tem um abraçadeira. Mas é azulado, né? É o soldado da Mac Shaman. SS. Não é esse o nome, não. É Jugend... Ah, foda-se. Ah, não. Wehrmacht. É a Força Jovem. E o Virgil é líder da única resistência que tem contra a galera do Mundus e a mídia, que é uma cópia fodida dos Anonymous. Peraí, o Virgil, então, ele é meio bonzinho, meio... Porque antes, no outro Devil May Cry, o Virgil era tipo, sei lá, o carinha do... Ele era o Sesshomaru. Ele era o Sesshomaru ali da parada. Ele era o anti-herói ali. Que excelente comparação. Não, na verdade, é bem Sesshomaru mesmo. O lance é que o Virgil já trabalhava com o mundo. Porque o Virgil sempre achou que era mais demônio do que humano. Então ele trabalhava pro mundo os original. Mas nessa então, versão, rapidinho, ele tá Sesshomaru. Na verdade, o Sesshomaru começou como vilão e depois ele foi ajudando ali, fazendo as coisas dele, porque começou a gostar da garotinha lá. Na verdade, não ajudando. Ele tinha os objetivos dele, por sorte, estavam em comum com os objetivos do Inuyasha e sua turma. Não, é porque o Sesshomaru é um excelente caso pra quem jogar RPG da tendência Vil de Dungeons and Dragons. Vil é aquilo. É rigorosamente aquilo ali. Vamos lá, Daigo. Não, mas enfim, o Virgil é o líder dos Anônimos desse mundo e luta uma guerra meio de sombras. Uma guerrilha. Totalmente guerrilha contra a mídia e contra a galera do Mundus. Só que o Mundus não sabe que ele existe. Aí quando ele explica pro Dante o que ele é de verdade, que ele é um Nephilim, os dois são. Que é a cria de um anjo e de um demônio. Uhum. O Sparda, o pai deles, era o tenente principal do Mundus. A cria de um anjo e demônio não são os homens? Não, porra. Humano é a criação de Deus com livre-arbítrio. No diabo, ele fala que a cria de um humano e um demônio, quer dizer, de um anjo e um demônio são os homens. Não, cara. Falou merda. Não, porque o grande problema do Virgil nesse jogo é que ele aparece do nada, né? Tipo, foda-se. É, ele simplesmente existe e você tem que aceitar. É o maior foda-se. Ah, foda-se. Vou te levar lá pro seu irmão. Ah, tá bom. Não tem nada pra fazer aqui mesmo nessa merda. Tô pelado. Deixa eu só botar uma roupa que eu vou sair contigo. Mas Devil May Cry... O começo do jogo é qualquer coisa. Cara, Devil May Cry sempre foi foda-se também, né? Tipo, ah, você tá fazendo aqui, sei lá, tô andando por aqui, sempre caralho. Sempre foi foda-se. É. Ah, sim. Agora, nesse aqui, tem pelo menos um pouquinho mais de fundamento. Aí fala que o Sparda traiu os demônios porque ele se apaixonou por um anjo, que é a Eva, que é a mãe do Dante, do Virgil. E eles foram, e os dois filhos foram escondidos quando a família foi descoberta pelo Mundus, que literalmente arrancou o coração da Eva na frente do Dante. Olha só. De fato, foi por isso que o Dante virou emo. Não, o Dante não é emo, né? O Dante é revoltado, o Dante é babaca. O Dante é adolescente normal e comum. Eu não consigo, toda foto que eu olho o Dante e falo, cara, que coisa escrota. Se pelo menos tivessem feito um jogo novo, que o nome não fosse Devil May Cry, fosse, sei lá, Devil May Foda-se o nome do jogo. Aí eles criassem esse personagem novo, tudo bem. Mas eles criaram um personagem totalmente novo, nada a ver, uma aparência escrota. Eu não joguei no jogo, tô fazendo minha opinião de ignorância aqui. Mas eles pegaram um personagem totalmente escroto, nada a ver, assim, novo, e enfiaram o nome da franquia goela abaixo. Só por quê? Porque a franquia vai vender mais do que um jogo novo. Pronto, foda-se. Não, nem é. Na verdade, essa mudança é pra ver se finalmente o Ocidente engata na onda de Devil May Cry, porque lá no Japão ele vende. Uhum. Enfim. E outra coisa, isso aí é uma opinião que a gente aqui tá tendo, né? Porque lá no Japão, esse estilo de cabelo dele, ele deve ter achado muito mais maneiro do que aquele cabelo branco, aquele penteado bobo, né? Pra, na opinião deles, que ele tinha. Sei lá, aquele penteado lá é que tava Japão pra mim. Na verdade, pelo que eu vi nas notícias, ele tá vendendo melhor no Japão do que no Ocidente, do mesmo jeito. provavelmente vai ser sempre assim, né? É. A Capcom tem mais terreno no Oriente do que no Ocidente, né? Sempre teve. Agora, a versão final desse Dante novo ficou muito mais... ficou muito diferente daquelas iniciais. Ele não tem cabelinho caindo em cima do olho, no final das contas. Não. Ele tem o cabelo... Não. Vou ser bem sincero, eu já cortei cabelo igual o cabelo dele ficou no final do jogo. Pô, é tipo, passa a máquina 2 aqui do lado e corta em cima com tesoura, sacou? Pra não ficar muito... É igualzinho. Mas não chegou a ficar aquela porra emo que tava inicialmente, não. Eles mudaram muita coisa no visual. Tomaram muita porrada. E acabou que tá bem... Ele tem cabelo normal, cara. Ele tem um cabelo de militar, assim, de filme. É, tá simples. O grande lance que eu acho do novo visual do Dante é que ele é acessível. Ele é simples. Uhum. Ele não é tão cretino quanto o outro. Tinha aqueles... negócio de fazer tchaco de jaqueta e escopetas para todo lado e surfar em cima da pizza e essas bucetas aí. Surfar em cima da pizza. Nesse aí foi o lance que ficou menos japonês, né? De certa forma. Ficou menos japonês, obrigado. Mas aí, em outros aspectos ficou mais. Ô, viado, deixa eu continuar a história. Ele não anda mais de moto. Não, ele tem moto, mas ele não voa de moto. Ele não usa moto de tchaco. Aí com o lance do Dante descobrir que tem um irmão e do nada ele receber de volta as memórias, ele também recebe as heranças de cada um dos pais. Do pai dele, o Sparda, ele ganha a espada, o Rebellion, e um machadão chamado Arbiter. E uma foice chamada Osiris, da mãe dele. E fora as habilidades que ele vai ganhando, tipo assim... Por que a mãe dele tinha uma foice? Ah, cara, porque a mãe sei. Dele era badass, né, cara? Porra, pelo amor de Deus. A mãe dele era um anjo. Motivo não, pra ele ter um monte de arma, igual no God of War, pô. Assim, a mãe dele era um anjo executor, pelo que eles dizem. Que ela tentou executar o Spard, os dois empataram, decidindo sexo, sei lá. Aí ele vai ganhando dons enquanto vai rolando o jogo, cada um de um lado. Ou o lado preto, ou o lado branco, que é o capeta ou o anjo. E você tem que equilibrar isso na jogabilidade que vem daqui a pouco. Enfim, como o Dante é o único filho conhecido do Sparda, o Mundus não sabe que o Virgil existe em teoria, o Dante passa a ser o jagunço dos anônimos. Aí você é o jagunço dos anônimos falsos, você que tem que fazer o trabalho sujo dele, o Virgil vai curtindo, vai virando teu brother de verdade, aí rola piada de pinto, porque parece que é divertido fazer piada de pinto com seu irmão. Piada de pinto é só uma desculpa que eles têm que falar de pinto, cara. É claro, dois viadinhos, dois pequenos pederastas que sofrem com a falta de mãe e pai na vida. Mas já foi pra psicologia, já. É, a jogabilidade é um Devil May Cry simplificado, posso dizer. Porque tem um lance que eles fizeram, que é ótimo, tanto no PlayStation 3 quanto no Xbox, que é você ter acesso ao, digamos assim, modo anjo e modo demônio, só no, nos R's gatilho, tá ligado? O LR gatilho. Uh-huh. Aí você vê uma foto. Minha cara de mongo que eu tô nessa foto. Aí, tipo, no lado direito você tem o anjo, que é puxar a foice e dar o dash aéreo bolado. E do lado esquerdo você tem o machadão e o poder de puxar coisas com o chicote do capeta. Uhum. Incluindo o cenário ou inimigo. Você traz o inimigo até você. É bem cinemático, assim, é bem dinâmico. Você faz combo fácil. Assim, aquelas coisas que você via em vídeo, então em torneio de combo do Japão. Olha, vocês sabiam que existe isso? Não. Torneio de combo. Torneio de combo. Pra ver quem dá o combo mais sinistro no Devil May Cry. Hã? Em todos eles, assim, os mais usados são 3 e o 4, que é onde a combaria rola. Daquelas competições que tem em karatê, que é de exibição, que é você fazendo os golpes. Comida de combate. Katar. É, então, é isso em videogame. Isso, exibição de Katar, boa. Uns combo bolado. Eu peguei um vídeo outro 4, que puta que pariu, o nego fazendo 700, 800 hits. Caralho. Só aquele triple S queimando na tela, quase derretendo os LEDs da TV. Aí tal, é isso, cara. O Devil May Cry novo, ele pode não acertar 100% na história, que é rasa pra cacete, como todo Devil May Cry, apesar de ter um pouquinho mais de conteúdo dessa vez, mas na jogabilidade, quem é fã da série não tem do que reclamar, sinceramente, não tem. Uhum. Todas as armas são legais de usar, o estilo de treta é muito bom, o jogo é cinemático, ele só é repetitivo no platforming, que eles te obrigam um pouco mais a fazer antes de você poder brincar de bater nos outros. Mas mesmo o platforming não é tão maçante, porque, como eu disse, o cenário tenta te matar a todo momento, ou te esmagar, ou abrir espaço pra você ficar usando técnica de voar literalmente pelos buracos, e usar gancho, usar chicote. Voar pelos buracos. É, voar por cima do buraco, dar uns dashzão bolado. Mas as porradas com a espada e cruzando com as armas de fogo tão maneiras. São. Porque nos últimos Devil May Cry eu fui achando muito repetitivo esse lance de ficar mudando pra pistola, ficar mudando pra espada. Eu falava, foda-se, fosse uma espada mesmo, dane-se. Não, as pistolas sempre foram pra levantar o cara, então manter ele no ar, pra você poder ter um pouquinho mais de tempo pra ver em quem você vai bater agora. Uhum. Nesse jogo não mudou muito não, porque as pistolas continuam sendo as armas mais fracas, elas só pra dar airtime na galera mesmo. Entendi. Assim, tem um escopetão bolado que realmente é a única arma de fogo que tá dando pesado no jogo. O escopetão bolado é bonito, bichão trabuco com a boca aberta imensa. Mas alguma coisa muito importante aí que você queira falar antes da gente terminar aqui? A trilha sonora cantada continua bonita, só que agora não é mais o grunjão, não, é heavy metal mesmo. Ah, não é mais. Agora é headbands. É headbands. Headbands. E gritos, e pessoas berrando, e capetas grunhindo. Então é um thrash metal quase. Thrashzão. Tipo, beleza. Antiga. Daigo, afinal, o jogo ficou bom ou não? Você gostou? Não, ele é bom sim, cara, ele vale. Vale. Assim, pode engolir o preconceito e jogar, é tranquilo. Agora deixa eu só fazer uma pergunta, porque estamos falando de Capcom, né? Tem um final DLC? Não. Os DLCs que tem até agora é a parte do Virgil, que entendi. Mostra por que ele é daquele jeito. E sim, eu... Porque era óbvio, é só olhar pra cara dele. E o resto é arma, cara. Não tem lá muita coisa importante, não. É só se você quiser aprofundar um pouquinho mais na história, porque a parte do Virgil, de fato, explica as coisas. Entendi. Então é isso aí. Muito obrigado. Vamos terminar essa porra aqui, essa jota. Ele é o Zé. Cria o Zé. We'll be right back. Kidoha. Eu gosto. Kidoha. Jogos. Porra, tô velho pra isso. Fuma, desgraçado. É. Eu gosto de jogos. Então, episódio de reviews, a gente não tem nenhuma conclusão pra chegar, a gente não tem muito o que perguntar. Então, senhor da eternidade, vou fazer uma charada pra você. Vamos ver se você consegue acertar a charada. Senhor da eternidade. Sei que o Mestre Splinter, ele fica empolgado com o chá. Ele fica muito empolgado com a charada. Então eu faço uma charada pra sei lá, tamo na mesa. Eu, Ninja Inimiga, Mestre Splinter e Lapis. Aí eu falo, e Lapis, vou fazer uma charada pra você. O que é? Um ponto amarelo no meio da onda, sei lá. Aí o Mestre Splinter grita lá de longe. Ah, vou usar batata na onda! O Mestre Splinter, cala a boca. Vamos lá. Senhor da eternidade. Calúnia de graça. O que é? Mantém sempre o mesmo tamanho, não importa o peso. Peraí, cara, eu tô pensando. Era pra responder rápido assim? Não, pode pensar. Então vai pensando aí. Enquanto o Senhor da Eternidade pensa, Daigo! Mantém o mesmo tamanho, não importa o peso? Não, vocês estão procurando no Google, seus filhos da puta. Não vai. Não, nunca faria isso. Você tá me subestimando. Olha. É muito. Cara, é ridícula essa, sério mesmo. Vamos lá. Daigo, as pessoas que querem colaborar com as nossas opiniões, críticas e porradarias, como eles fazem? Eles podem nos contatar pelos vários meios de comunicação pertinentes ao Baixo Frente Soco, como por exemplo os comentários do site. Olha só, ou então podem nos localizar pelo www.baixofrentesoco.com. Ou então podem nos localizar pelo Twitter. Olha só, Twitter. Que é @baixofrentesoco, perdão. Muito bom. E também ao Facebook, o Francis Brusques. E por fim, como o nosso Facebook, Lapso? facebook.com/baixofrentesoco, twitter.com/baixofrentesoco, twitch.tv/baixofrentesoco. É isso aí. Agora... E comentários lá no site baixofrentesoco.com, né? E tá canal de Steam, comentários. Baixo Frente Soco. É, grupo no Steam, procura em YouTube, breve. Tudo, um Baixo dia. Frente Soco, @Daigron é o Twitter do Daigo, @Ninja_Inimigo é do Ninja Inimigo, @Lapso é do Ilapso, o resto não tem, foda-se. E Senhor da Eternidade, qual é a resposta? Sei lá, cara, um pendrive. Mantém sempre o mesmo tamanho, não importa o peso. Galho. O pendrive é uma resposta válida. Eu acho a que balança. É a balança, procura. Ah, porra. Eu não procurei, não, pô. Isso tá errado. Se você pegar uma balança mais pesada, ela vai provavelmente ter um tamanho maior, você não entendeu. Uma balança mais leve. Não, cara, uma balança, não importa o peso, vai ter o mesmo tamanho, entendeu? Abraço. É o tamanho dela. É que vem, cara. Sou mais o pendrive. Olha, permitem-me um jabá? Tem um jabá importante aí. Peraí, deixa eu dar fazer o jabá aqui. Jabá importante, opa. Jabazinho importante. O Omitsu está de volta, retornando das trevas, com um projeto muito bonito chamado Mazin Kaiser SKL. Por favor, compareço ali no omitsu.fansubers.com.br. É isso aí. Como rola, problema? Agora tem .com.br, né? Mais um mi.sul. Não, a gente mudou umas paradas aí. Pô, então tem que mudar o link lá no site. Pior que tem. E uma charada, Ninja Inimigo. Ah. O que mantém o mesmo peso, não importa o tamanho? O pendrive. Não é isso que eu tinha pensado, não. É o quê? Outra coisa. Mantém o mesmo peso, não importa o tamanho? Ah. A balança? Não, moleque, a sombra. Olha só. É, moleque. Um abraço e até semana que vem. Então é isso aí. E ficou por isso mesmo. Qual é a diferença entre o gato e a Coca-Cola? Caralho, isso eu não sei não, hein? Peraí, qual a diferença entre o gato e a Coca-Cola? Isso. Porra, eu consigo ver várias diferenças. Calma, é muito nisso. Coca-Cola não tem pelo. Às vezes tem. É verdade, tem um ponto aí. Essa é muito infame, cara. Cara, o gato mia e a Coca-Cola light. Puta que pariu. Ah, meus céus. Ha ha ha ha!